Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O Victor veio conversar comigo. Ah, eu tirei uma nota muito alta na minha prova de matemática, Boa. coisa fora do normal. Daí eu achei muito estranha essa história. Daí eu falei pro Victor que a gente precisava conversar sobre isso. E a E prova aí tá meio. rolou um cold shoulder na L. Daí a gente foi, trocou umas informações sobre esse cara, e esse professor muito louco. Ela fez o voodoo E aí a com. gente decidiu que eu ia fazer umas macumbas para tentar descobrir o que que era. Certo. E daí eu encontrei com o Gabriel no cemitério, ele interceptou a minha macumba e ele me falou um monte de coisa. Que era pra eu Nossa. parar de andar com essas pessoas, uma companhia, e ele tava certo, porque no dia seguinte eu fui presa. Você vê Ele como esse tinha cara é bom. razão. No dia O cara seguinte só tá querendo fazer o que é certo. eu fui falsamente acusado de um crime que eu não cometi. Dos que eu cometi, ninguém acusou ainda. Dessa Dessa vez eu sou Não, isso genuinamente não inocente. tinha cometido é o esse crime. crime que a gente. O assassinato que a gente não cometeu. De tudo. Caralho, a Zoe também tá assim, cometendo assassinatos? Me dá mais 3 sessões que a gente chega lá. Nossa, são criancinhas. Tá quase lá. Beleza. Então a sessão tinha terminado com A gente indo vocês preso. sendo presos, né, pelo assassinato do Robbie. Só lembrando da primeira sessão, Chet, você tinha dito que tinha dado um sumiço no corpo. Beleza. Eu escondi o corpo, foi. Exatamente, você não deu. Caralho, Muito mal, por 200 anos, sinal. que engraçado, você não sabe sumir com o corpo. Gente, vocês têm que entender que isso faz parte do gênero. Qualquer corpo enterrado, cremado, qualquer. Ele vai reaparecer na primeira chuva forte, na primeira. Na primeira PV que. Cachorro vai No cavar, né? primeiro momento que alguém for fazer uma estrada nova, que alguém se perder na floresta, vai achar o corpo, cara. Inevitável. Nossa, tá dentro do trope. Então tá bom. Então tinha terminado com os policiais prendendo vocês na entrada da escola e vocês entrando lá no, nas viaturas e partindo, né? Beleza. Bom, então Victor, Oi. você tá numa sala de interrogatório. Tá? No departamento de polícia. Vocês estão presos lá, né, nas celas, no fundo do departamento. Faz um dia que vocês estão aqui já. Peraí, que apitou um negócio aqui. Sou eu, desculpa. Ah! Tava olhando aqui o que foi. Eu não conheço a Little Gay. Perdão. Ah, você estava lá. E na sua frente tá a xerife, né, a Carla, e mais um deputy, né, um outro policial da cidade. E ela tá na sua frente, né? E ela dá aquela olhada para você e fala: "Eu já disse que não adianta negar. Nós temos uma testemunha." Eu vou olhar assim para ela. Vocês têm uma testemunha? Interessante. Tudo que vocês têm é uma testemunha. Não tem nenhuma outra prova factual concreta sobre a minha. Além da testemunha que soube indicar onde estava o corpo e do corpo. Ela tá mais parecendo um suspeito do que uma testemunha para mim. Nossa senhora. Aí você vê que ela olha para você assim: "Vamos de novo. Me passe o que aconteceu." Tipo, é a milésima vez que você conta a mesma história. Tá, eu vou decidir agora que história é essa, é isso? Exato. Tá bom. Pela vez, a história é. Eu já falei. Lembrando que você e a Zoe não tiveram contato. Assim, tiveram contato, né? Vocês estão. O negócio é pequeno, vocês estão em duas celas no mesmo local, sabe? Mas fica sempre um carcereiro ali por perto, né? Então vocês não conseguem Vai conversar. interrogar na cela, né? Interroga fora da cela. Isso eu entendi. Isso. E aí? Então. Eu já falei, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, de que eu não tenho nem nada a ver com esse assassinato e eu não vou dizer mais nenhuma palavra sem o meu advogado estar nessa sala. Aê, essa era a minha estratégia também, caralho. Você vai dar uma respirada funda, né? Ela fala: "Você só tá complicando a sua situação aqui, moleque." Por exigir os meus direitos? Ah, é claro, nós estamos o quê? Na Rússia Soviética agora? Você vê que ela dá a vida pro lado, pro cara que tá. Aí eu vou dar uma levantada. Vou levantar não, né? Mas eu vou me empertigar, né? Escuta aqui, sua policialzinha de interior. Eu não sei como é que você Ela ergue aquela sobrancelha, sabe, quando você fala? Eu não sei o que é que você faz pra intimidar as pessoas que moram, os caipiras que moram nessa cidade aqui com você. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa do mundo. E você vai precisar de muito mais do que scare tactics quaisquer pra conseguir me intimidar de alguma forma. Você tem ideia do tamanho do corpo de advogados que eu posso mover se for necessário? Aí ela dá uma balançada, sabe, cansada. Eu sei, você vem repetindo isso nas últimas 24 horas. Você já ligou para eles? Alguém apareceu?" Ah, questão de tempo. Aí ela respira fundo, ela olha pro policial que vai lá: "Vai, vai, tira ele daqui e traz outra garota, vai." Aí você vê que o cara vem, né? Você tá algemado. Ele vem, né, segurando você pelo ombro pra. E vocês vão ouvir ainda sobre essas algemas. Isso é um absurdo. Eu não tenho nenhum histórico violento. Ela tá aqui, sabe, eu vou falando com a mão, e o cara: "Vai, vai, vamos lá." Você é levado para sua cela, né? E Zoe, você vê eles trancando o Victor e ele reprotestando, né? Falando: "Ah, vocês vão ouvir falar, não sei o quê, meus advogados." E ele vem, abre a cela e fala para você: "Vamos, garota, a xerife quer conversar com você." Eu levanto e vou. Eu dou Aí aquela olhada não pra baixa a Zoe de. cabeça, não. Dou aquela olhada pra Zoe de, come on, don't screw this up. Aí Pode deixar. você entra na sala, né? Você também tá algemada. Eles algemam você, né, pra tirar você da cela. Aí quando você senta, a xerife olha e fala: "Não, ela não precisa estar assim, pode soltar." Os caras vão lá, soltam você. Ela começa a conversar: "Zoe, tem alguma coisa que você quer mudar no que você me disse até agora?" Não. Enquanto eu não tiver uma reunião com meu advogado, não vou falar nada diferente. Você vê que ela dá aquela olhada, assim, aquela balançada. Pode ser. Você sabe que a sua situação é muito delicada, não é? Na verdade, eu não sei. Vocês me deram pouquíssimas informações sobre o meu caso. Você vê que ela bate, assim, ela abre tipo uma pasta, né? E aí ela começa a falar: "Então você quer dizer que você não sabe nada sobre ela?" Aproxima um papel assim do olho. "Mortes ritualísticas, magia negra e bruxaria?" Se você está insinuando que a minha religião é bruxaria, a gente pode entrar com uma ação a respeito de preconceito religioso aí. Você vê, ela para assim, olha pra você. Zoe, eu conheço seu pai. Tudo bem? Eu sei que você é uma boa menina. Eu vou dizer pra você o que eu acho. Eu acho que você tá em más companhias. Tudo bem? Eu acho que alguma coisa aconteceu e que você foi obrigada a fazer. E agora você tá cobertando pro Victor, tá? Aí ela responde, mas eu não posso te ajudar se você não conversar comigo. A nossa testemunha foi muito clara em dizer que você estava envolvida, que você desenhou símbolos e juntou materiais de magia negra na cena do crime. Sim, mas eu não tenho nada a te dizer a respeito disso. Ela dá aquela olhada, né? Ela fala, tudo bem. Seu pai deve vir visitar você mais tarde. Aí ela olha pro soldado e leva ela de volta. O Zoe volta pra cela, né? O carcereiro deixa vocês lá, tranca, e num dos raros momentos que isso acontece, né? Ele pega e sai pela porta. Não são muitas vezes que acontece isso, mas assim, pelo menos algumas horinhas no dia o cara dá um perdido, às vezes pra comer alguma coisa, vai fazer algum treco, e aí vocês têm um pouco mais de liberdade ali, até onde vocês acham. O que vocês fazem? Eu vou ficar na minha por enquanto. Vou dar uma olhada assim, em volta. Eu vou dar aquela olhada por câmeras, né, por alguma coisa, pra ver se a gente tá sendo observado ou não. Filmagem de vigilância tem, mas as filmagens geralmente não incluem o áudio. Com 200 anos, você sabe o mínimo pra saber isso. Olha aí, não é a minha primeira vez na cabeça. Alcatraz que o diga. Né? O Capone, ele... Enfim. Deixa pra lá. Né? Então, o que eles falaram pra você? Eles não falam, eles falam que eles têm uma testemunha, mas eu não... Eu sei o suficiente pra não conversar com nenhum policial antes de ter uma presença, sem ter a presença de um advogado. Isso foi ajudar. Agora, eu aposto, assim... Eu aposto 20 anos que essa testemunha vai ser um cara vai ser um certo rapaz, um certo homem loiro, alto e altamente babaca. Alguém que me visitou. Aham, uhum. O mesmo cara que me deixou naquela cova. Pois é, e o pior é que a gente nem pode acusar ele de ter te matado, né? É. Eu acho que isso é bom. Agora é o seguinte, hein, Victor. Eu não tenho os mesmos, vamos dizer assim, recursos que você. É melhor você não me deixar na mão, hein? Eu vou dar um sorrisinho... Meio cínico. Por quê? Você acha que por alguma razão eu estou bolando um plano diabólico pra jogar toda a culpa em cima de você e sair ileso? Eu já. Você. You hurt me. Eu nunca faria isso. Uhum. É. Não. A sua mãe pode ficar sabendo que você poderia não estar vivo se não fosse eu. O que você sabe sobre minha mãe? Eu tô sério. Eu não sei nada sobre a sua mãe. Mas ela deve controlar seus advogados. Tá, ok. Longa história. Talvez. Provavelmente. Se não apareceu ninguém ainda, deve ser um sinal de que ela quer me fazer passar um castigo, talvez. Mas não se preocupe, eu tô brincando. Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com... não vou abandonar você aqui sozinha nessa cadeia. Eu acho bom. Independentemente do que você viu ou acha que viu, eu não tava brincando quando eu falei aquelas coisas pra você. Muito bem, vamos esperar e manter a calma, então. Eu acho. Principalmente manter a calma. Além do que, eu tenho quase certeza de que, tudo bem, eles podem ter uma testemunha, eles podem indicar o corpo, mas não tem digitais, não tem... Nem nada mais que nos ligue ao corpo. É uma testemunha só, uma prova muito circunstancial pra gerar uma condenação por assassinato. Eu não tenho motivo. Eles têm um corpo, mas eles não têm motivo. Eles não têm uma arma do crime que possa ser ligada até a gente. Victor, a gente não matou o cara. Dessa vez eu não matei ninguém. Eu sei. Isso é que a ironia disso não me escapa. Exato. Mas se temos um major player sobrenatural querendo culpar a gente, isso pode ser um problema. E esse cara tá começando. Se eu tiver certo, e eu tô, porque eu muito raramente estou errado, eu realmente quero. Esse cara realmente tá começando a pisar no meu sapato. Tá ficando difícil de ignorar, né? E eu não sou muito legal quando as pessoas pisam no meu sapato. Vejamos o que vai acontecer. Beleza. Tá bom. Então, na sala de aula, lógico que o que aconteceu ontem é o assunto, assim, do momento, provavelmente o assunto da semana será esse, né? Então, Ellie e Caim, vocês estão no corredor esperando, né, dar o toque para entrar na sala, etc. Isso no dia seguinte. Isso, dia seguinte. E vocês estão lá, aquele momento é cada um tipo no seu armário, assim, né, num canto, e o olhar se cruza, né? Caim, o que você faz? Eu olho para ela, assim, eu preciso olhar por um instante, sabe, meio a dúvida. Se eu falo com ela ou não. Mas eu vou em direção falar com a Ellie. Beleza. E aí, Ellie, você vê o Caim vindo na sua direção. Ela tá mexendo no armário, já aproveita e pega uma tesoura. Já segura a tesoura Começamos de. bem. Tá, e se vira pra ele. E aí? Ah, fica Você esperando. chega aí, Caim. Oi, Ellie. Tudo bem? Tudo, eu acho. E sua mãe marcou aquelas aulas com aquele professor, né? Que você falou. Sim, marcou. Ele já apareceu por lá? Oi? Ele já apareceu por lá? Não, ainda não. Mas que história é aquela que você estava me falando? Eu paro assim, pensando. É complicado, mas eu só sei que aquele cara é perigoso. É melhor você ficar longe dele. Como que eu vou ficar longe de um professor que minha mãe contratou? Você pode. Não sei. Eu fico pensando assim. Caim, você precisa me contar o que você sabe sobre essa história do Victor com aquela vadia da Zoe. Eu não sei de nada aí especial, na verdade, mas tô achando isso muito estranho. Como que você não sabe de nada? Você tá aqui a vida toda. Eles, sei lá, eles eram namorados ou alguma coisa do gênero? Não que eu saiba. O Victor tem aquele jeito dele de dar em cima de todo mundo mesmo e que se dane, mas não sei de nada mais sério que eles tenham tido, não. Mas você acha que eles mataram alguém? Na verdade, não. Eu acho que não. É que Eu acho que sei tem alguma lá. coisa muito estranha acontecendo aqui. Outro dia eles estavam combinando alguma coisa. Você sabe o que eles estavam combinando? Não, mas eu gostaria de saber. E você bem que podia me contar toda aquela história sobre aquele garoto e a mãe dele. Ah, aquela história. É bem complicada. Sabe-se lá por que, de repente, umas fotos da mãe do Zé que apareceram na internet. É óbvio que todo mundo começou a compartilhar. E aí você já imagina o resto. Mas é certeza que foi o Victor? Ele não faria esse tipo de coisa. Bom, na festa, quando você estava logo no seu primeiro dia, foi o que o Zé que falou. O Victor deu a entender de que talvez tenha sido isso. Mas o que que você acha? Eu não acho o Victor um cara muito confiável, não. Você fala isso, você praticamente vê o sorriso do diabo. Não pensa no diabo que ele aparece. Diabo, diabo, diabo, diabo, diabo. Não. Caim, a gente precisa descobrir se isso é verdade. Eu acho que você vai me ajudar a descobrir isso. E ela aponta, tipo, a tesoura na direção dele. Nem pensa em negar. Você me deve isso. Eu levanto as mãos assim, como tipo, tá bom? Na verdade, eu quero saber o que tá acontecendo também. Tem muita coisa estranha acontecendo nessa escola, você não acha? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, Vitor, Oi. tá no meio da aula, assim, no intervalo do Não. meio, nem começou? Não tinha nem começado. Vocês estão lá conversando, chegaram tal. Tô só esperando dar o toque para entrar. Todo mundo pegando as coisas, etc. Então vamos, Caim. Já vou saindo da escola. Ah, a gente vai matar a aula, é isso? Já tô saindo já. Gostei dessa ideia. E você? Tá, mantendo em mente que a Ellie tá com a tesoura ali, de Qualquer maneira coisa. Eu ameaçadora. vou encostar nela. Qualquer coisa. Você percebe que a gente tá evitando encostar em você, mesmo tendo de falar com você. Tá, Vitor, vou sair da escola e vou pra minha casa, levando o Caim ali, mas numa distância segura, Distância segura. e vou perdoar ele pra ganhar aquele stream, usando o meu movimento. Beleza. Quando você perdeu, você ganha o quê? Experiência ou string? Não lembro. É stream, é Mas acho que eles. Não tem uma coisa que eles marcam sympathy, experiência? deixa eu ver aqui. Tô Mas com ele. quando você usa o move, automaticamente você não ganha a experiência também? Não, que ela não Não, eu acho rola. que Não. acho que é Não, outro. é isso mesmo. Você ganha uma string nele, só isso. Já Só. volto, galera. Só um minutinho. O outro experiência é o da armadura. Isso. Deixa eu marcar aqui stream. Tá, tô indo para casa. Vai acontecer alguma coisa nesse espaço? Nesse momento, não, tudo bem, a gente corta aí a cena e a gente tem uma cena numa casa, tá? E vocês veem a vocês veem não, o Kurtz, o pai do Zack, aí tá andando de um lado pro outro, assim, sabe, meio nervoso. E ele prender aquele monstro quase matou meu filho. Ou pior, fez o menino se matar. E dá aquela, abre um pouco, sabe, o ângulo e você vê em cima de uma cadeira, agachado em cima da cadeira, sabe, os pés apoiados assim, a figura do Gabriel. E ele tá balançando a cabeça. Eu sei, mas você tem que entender. Ele, não tenho que entender nada. Você me disse que eu ia acertar as contas com ele. E eu quero acertar as contas. Eu não quero que ele fique preso. Eu quero acabar com aquele monstro. Aquilo é um câncer nessa cidade. Nós temos que nos livrar dele. Voltei. E aí o Gabriel olha, né, e fala: Kurtz, isso foi uma jogada. Com isso nós conseguimos tirar dois problemas. A menina também é um problema. Eu te contei sobre ela. Ele é, eu sei, você disse e tal, mas não é ela que eu tô interessado. Eu quero. Meu interesse é nele, no Victor. E o Gabriel dá uma olhada séria, né, pra ele. E, sabe, fala com um tom seco: sente-se. Aí ele senta, né? O Gabriel se levanta, olha e fala: se eu disse que você vai ter a sua vingança, você vai ter a sua vingança quando eu permitir. Aí ele dá uma olhada assim no relógio. Ele, eu vou me preparar porque eu tenho uma aula para dar daqui a pouco. Aí ele vai saindo, ele vira: Curtis, não faça nada sem me consultar antes. Entendido? O Curtis dá uma, dá uma mexida e sai da sala. Zoe. Eu. O carcereiro começa a abrir sua cela e fala: Zoe, seu pai tá aí. Beleza. O cu já fecha já. Você vai andando, e quando você passa, assim, tem o corredor, né, do departamento de polícia, quando você olha, você tem a sala que você vai entrar, e lá no fundo do corredor tem uns bancos de madeira, você vê que tá sua mãe de pé, né, com assim, meio que tremendo, como se estivesse chorando, né, seu pai tá sentado com a cabeça baixa, e eles estão conversando com a xerife, com a Carla. E eles estão balançando, como ela tá falando alguma coisa que você não escuta, e eles estão balançando afirmativamente, sabe? E aí ele senta, assim, na sua frente. Ele cruza os braços na frente e fica olhando pra você, né? Calado. Eu não vou ser a primeira a falar, não. Eu fico esperando. Ele deixa aquele silêncio pesar por um tempo. E aí quando você vê que você percebe que ele vai se inquietando com aquilo e fala: você não vai falar nada, filha? O que eu posso te falar é que eu não fiz nada. Você vê que ele fala: filha, antes de tudo, tá? Eu sei que você não fez nada, tudo bem? Eu sei que isso é uma grande confusão, tá? Eu só quero que você fale comigo, me conte o que tá acontecendo. Honestamente, eu tava indo pra escola e, de repente, eu fui presa na frente de todo mundo, no meio da escola, e eu tô aqui, até agora. Você vê que ele olha assim, ele: Zoe, eles têm uma testemunha que diz ter visto você no local. Por que que você não tá cooperando com a Carla? Porque eu não vou conversar com nenhum policial antes de ter um advogado comigo. Ele falou assim: advogado, filha? Mas você não fez nada de errado. Por que que você não ajuda eles? Porque a gente sabe que no sistema judiciário do nosso país não precisa ter feito nada de errado pra acabar indo preso. Você vê que ele olha assim: ah, basta... me poupe dessa conversa, Zoe. Pai, você se tá você quiser acreditar em mim, é isso que eu tenho que te dizer. Se você não quiser acreditar em mim... Você vê que ele olha assim: filha, eu acredito em você. Eu só preciso que você conte pra eles. Esse menino que tá preso aqui, o Victor, você tava envolvido em alguma coisa com ele, filha? Em alguma coisa o quê? Em qualquer coisa, Zoe. Eu não sei. A metade do tempo eu não sei o que você faz no seu quarto com aquelas coisas e... Eu não sei mais, filha. Alguma coisa. Meu relacionamento com o Victor é só colegas de escola. Ele olha assim: filha, se eu chamar a xerife aqui, eu e ela, você conversa com ela, você conta o que aconteceu. A Carla é minha amiga, não vai acontecer nada de ruim com você. Ela acha que você tá com medo, que você pensa que o Victor pode fazer alguma coisa, mas, filha, você tá segura, a gente pode te proteger, você só precisa contar a verdade. O que eu tinha pra falar, eu já falei. Você vê que ele dá aquela balançada de cabeça aí. Nós entramos com um advogado, sim, tá? Tá tentando ver a situação. Ia ajudar muito se você cooperasse com eles. Aí ele respira fundo, né? Dá aquela parada, assim, ele tira o óculos, sabe? Ele, por um segundo você vê ele passando assim o dedo sobre os olhos, né? E pouco antes desse momento você vê que os olhos dele estão marejados. E ele fala um pouco com a voz embargada, como se estivesse segurando aquilo, né, contendo um choro mesmo. E aí ele: filha, eu só quero te ajudar, mas eu não sei como. Eu sei que você é inocente, eu me recuso a acreditar que você fez qualquer coisa dessas. Eu acho que talvez então seja melhor o nosso advogado entrar em contato com a família do Victor também. É melhor para todo mundo se a gente esteja agindo em conjunto. Aí você olha assim e fala assim, mas você tem certeza que esse Victor não fez nada? Eu sei que você não fez, mas você pode ter certeza que ele não fez nada? Você, eu sei lá, esse menino, ele é tão estranho, tanto dinheiro, mora sozinho, esse tipo de gente que se acha acima da justiça. Sei lá, você não acha que ele seria capaz de matar alguém e achar que sairia impune com isso? Eu não sou juíza. Se ele fez alguma coisa, eu não tenho nenhuma evidência sobre isso, então eu não vou condená-lo. E fala, filha, eu tô preocupado com você, não com ele. Aí dá aquela, né? Isso é tudo que você tem para me dizer? No momento, sim. Aí ele tá, né? Tudo bem. Ah, tem uma outra visita para você aí fora. É, me pediu autorização. É um professor seu, um chinês, Shun, Sheng, alguma coisa assim. Sei. E ele quer conversar comigo. É, ele veio te visitar. Eu falei que, não sei, por mim tudo bem. Eu acho que seria bom você ver um rosto amigo. Bah, Você vê que ele manda levanta. ele entrar. Levanta assim, ó. Aí ele dá aquela última olhada para trás, assim, para você, né? E dá as costas e sai. Você espera mais um pouco. Entra o seu professor de matemática. E aí ele chega, né? Você vê que ele chega bem à vontade, assim. Ele chega, ele vai tirando um casaco velho, assim, colocando na cadeira, né? E ele senta assim, ele, senhorita Riley, tudo bom? Não, obviamente não. Excelente resposta para uma pergunta cretina. Ele que falou isso ou você que está falando isso Não, com ele ele? falou assim. Ah, e por que que você fez essa pergunta cretina, então? Você vê que ele para assim. Acho que é o meu jeito de tentar quebrar o gelo. Certo. Ele é. Só um minuto. Aí você vê que ele. Ele enfia a mão dentro de um, do bolso, assim, do paletó, do casaco que ele deixou pendurado. E ele tira a mão e você percebe que tem um punhado de areia na mão dele. E aí ele levanta, ele chega perto de onde está a câmera da sala, né? E ele assopra essa areia na câmera. E aí ele, pronto, pronto. Podemos conversar bem mais tranquilos agora. Aparentemente, sim. Ele vai Então, voltando. querido professor, eu recebi uma visita de uma pessoa, um cara alto, loiro, dos olhos azuis, com os trejeitos meio excêntricos. Você por acaso conhece ele? Alto, loiro, de olhos azuis, trejeitos excêntricos. Não me chama muita atenção. Onde que você encontrou ele? Ele que me encontrou, na verdade. Ele me disse para te passar um recadinho para Diga. você parar de mexer com coisa que você não deveria estar mexendo. Esse foi que ele dá um sorriso ali. Anos falam, me falam isso. Se eu desse ouvido para cada um que dissesse. Aí ele para assim, ele tá rindo, você vê que ele tá bem humorado, né? E aí ele olha para sua cara, ele não é a melhor hora para piadas, eu acho. Não. Não, eu não tô num humor muito bom para isso. Ah, mas a que devo a sua visita, querido professor? Aí você vê que ele olha assim, O livro que eu te passei. Sim. Você leu o livro? Eu me dediquei bastante tempo olhando aquele livro, mas tem alguma coisa especial que eu deveria ter notado? E eu que te pergunto, você notou alguma coisa especial no livro? Você sentiu algo? Talvez. Não sei. Talvez fazendo uma das provas que eu apliquei. Eu sei que eu comecei a ter lapsos de memória desde que eu comecei a ter conversas com o senhor. Lapsos, lapsos. Você vê aquele bom, bom, muito bom. Lapsos são bons. Não, não, não são bons. Eu não gosto de não saber o que eu tava fazendo. Não, é claro que não são bons. O que eu quero dizer, bons. Eu só quis dizer que, sabe, eles são bons. O que, que o senhor tá me metendo? Eu já tenho muitos problemas pro senhor ficar mexendo. Você vê que ele para, assim, ele fala, é um assunto longo, complicado e que é muito melhor discutido com uma xícara de chá. É por isso que você vai me procurar na minha casa assim que sair daqui. Eu não tenho certeza, eu não vou te garantir nada, seu querido mestre. Você vê que ele olha assim, não, me procure, tudo bem? Venha me ver e eu vou explicar tudo pra você. Tá certo? Aqui só não é o melhor lugar e a melhor hora. Eu preciso te mostrar coisas e... Bom, de qualquer forma. Aí você vê que ele vai meio que se arrumando. Ele... Ah, você leu o livro inteiro? Não sei, eu li? Li? Aí você vê que ele olha... E por acaso você, sei lá, viu o nome da autora? Não. E aí você realmente não prestou atenção nisso? Não. Ele... Então, repare o nome, tá? Assim que, se tiver alguma coisa, se por alguma aventura não conseguir falar comigo assim que sair, o livro está com você. Veja o nome, veja quem é a autora. Tudo bem? Não esqueça disso, tá bom? É muito importante. No momento, eu tô torcendo pra conseguir pegar um livro na minha mão de novo, que não seja da biblioteca da penitenciária. Ele, mas não seja boba, é claro que você vai conseguir, vá por mim, tá bom? Eu já estou tentando te ajudar nisso. Aí você vê que ele vai levantando, né, pegando as coisas e tá aquela... Oh, veja a hora. Mas não se esqueça, venha me procurar, tudo bem? E aí tudo ele bem. Levanta e vai saindo meio apressado. Nisso... Zoe, você volta pra cela, né? E tá lá, você e o Victor. Dá um tempo, né? Vai passando umas horas, etc. Uhum. A Zoe tá se sentindo culpada, assim. Não que ela tenha. Ah, eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas o pai dela deu um baque, assim, nela, entendeu? Beleza, você vê, Victor, quando ela voltou, que a menina tava. Você sente, assim, que shit get real. Tudo bem com você? Tudo, mas eu acho bom a gente definir o que, que a gente vai falar logo, porque a situação tá ficando um pouco tensa. Eles estão me pressionando e a gente vai precisar começar a falar alguma coisa logo. É bom que seja a mesma coisa. Muito justo. Bom, eles dizem que eles têm uma testemunha que nos viu no local, certo? Certo. Então, nisso nos deixa duas opções. Ou nós negamos que estávamos no local, ou nós... afirmamos que estávamos lá, mas que o crime não aconteceu lá. Eu acho mais fácil negar a nossa presença no local. E se eu sair daqui, eu posso conseguir um álibi pra gente. Eu só preciso olhar alguém nos olhos e convencer essa pessoa que ela passou a tarde comigo naquele dia. Com a gente, E você com quer a dizer? gente, exatamente isso que eu quis dizer. Você tem certeza que isso vai dar certo? Às vezes não dá tão certo assim, mas. É, então, sabe como é que é, né? Essas coisas. É 16% de um plano. Mas. Se eu tiver tempo. E se a gente disser que a gente tava lá, mas a gente não viu nada e que a gente tava fazendo qualquer outra Eu acho coisa? complicado, porque se a gente disser que nós estávamos lá quando isso aconteceu, é muito mais fácil que eles encontrem alguma evidência no local do crime do que da nossa presença, do que o contrário. Eu me preocupei em esconder o corpo, mas a gente não limpou todos os traços da nossa presença naquela igreja. Então, na verdade, é mais... Eu não sei, eu acho mais fácil nós. Como única evidência que eles têm uma testemunha, um álibi seria o suficiente para, pelo menos, Muito tirar as bem, nossas então. suspeitas. Nesse caso, eu vamos. Eu preciso. A questão é: quem vai ser o nosso álibi? Exatamente, a gente precisa saber onde a gente estava, com quem, E por que que a gente estava tão relutante em dizer para eles onde a gente estava? Essa última parte eu acho relativamente fácil de concluir. Agora, quem poderia ser confiável bastante? Quem é querido pela cidade o suficiente? Quem ficaria acima de qualquer suspeita e não teria sua palavra duvidada? Eu sei quem. Nosso querido professor de matemática. E aí? O que você Eu acha não sei se eu gosto se muito dessa você. ideia. Ei, eu tive uma Quem você. ideia. A professora de literatura. É isso, a professora de literatura. Eu preciso de 5 minutos, talvez 10 ou 15, sozinho com ela. Eu vou convencer a todos que nós estávamos com ela. O problema é que eu preciso falar com ela antes da gente dizer isso, porque senão eles vão chamar ela aqui e ela vai negar tudo. O que significa que eu preciso que algum dos meus advogados chegue para poder pagar a fiança, para poder sair, para poder falar com ela. E com relação ao motivo pelo qual nós estávamos tão relutantes, tem que ser algo que realmente faria dois pobres inocentes jovens de high school ficarem com vergonha. Talvez assédio sexual. Isso vai destruir a carreira dela e a vida dela, provavelmente, mas não é tão ruim. Sim. Não, completamente desnecessário. Meu Deus do céu. Ai, ela pode dizer que ela pegou a gente usando drogas e daí ela passou a tarde dando um sermão na gente e a gente não queria dizer porque. É, Tá isso bom? tá bom, eu acho isso razoável. Ok. Ok, eu gosto do meu plano mais, eu acho que tem mais drama, mas tudo bem, a gente foi com essa ideia. Aí nesse momento o carcereiro entra. Ele vem, vai direto para a cela do Victor, começa a abrir e fala: Victor, pagaram a sua fiança. Ah, it's about time. Eu levanto do. Nossa, eu dou aquele olhar matador para ele agora, hein? Eu respondo com um beijinho. Eu saio de lá com aquela cara arrogante, sabe? Tipo, ah, isso aí. Você sai, entra no corredor e você olha pro corredor no fim dele, tem uma mulher loira, muito bonita, Morena, morena, olhando com um sorriso para você. Morena? Evergreen morena é mais legal. Evergreen Morena, tá bom. Morena olhando para você. Oh. Oi, mãe. Vou virar pro guarda. Eu posso voltar pra lá? Por favor. Você vê que ele olha meio por um momento para você. Aí depois, vai, garoto, pagaram a sua fiança, vai, vai embora e não enche o saco. Aí você vê que ela abre os braços assim, ela dá um sorriso. Ela, Victor, meu filho, que bom revê-lo. Ah, que bom que alguém tá feliz com isso. Aí você vê, ela vem, abraça você, né, com aquele Eu fico sorriso. aquele. Sabe aquele abraço que tipo, eu fico com os braços retos do lado do corpo? Não retribuo o abraço? É, tá, ok, mãe. Aí ela fala assim: ah, coitado, olha como está agora. Nem sabe o que dizer vendo a sua mãe, não é? Eu até sei, mãe, mas o que eu gostaria de dizer não ficaria bonito nessa situação pública em que nós estamos. Malandro, não utiliza sua mãe agora, caralho. Sempre engraçado, meu filho. Vamos, vamos. A nossa limusine nos espera. Aí ela olha assim: xerife, eu sinto muito pelos problemas que aparentemente parece que meu filho vem causando. É, eu tenho certeza que tudo vai se resolver certo. Nossos advogados já entraram em contato. Aí você vê que ela, a Carla dá aquela olhada: é, advogados. Olha para você, olha para ela. E ela. Nós nos veremos em breve. Aí ela vai, ela desce com você, né? Ah, sorrindo. Entra com você no. Tem uma limusine parada, né? Na rua da cidade. Você vê que isso atrai muitos olhares. Ela faz um gesto para você entrar. Ela entra junto. No momento que ela bate a porta, o sorriso carinhoso que ela tava fecha, né? E ela fica: você está louco! E aí dá aquela corte na cena. Caim e Ellie. Diga. Onde vocês estão? O que vocês foram fazer? Eu fui para casa, Você que eu foi quero com o pegar, Caim para sua casa? eu quero pegar o carro da minha família para dar um rolê, mas vou deixar o Caim na esquina. Caramba. Beleza, você chegou em casa, né? Ah, seu pai tá trabalhando, mas a sua mãe costuma estar em casa nesse horário. O que que você vai fazer? Já chego assim. Oi, mãe. Você vê que ela olha para você, filha? Tá tudo bem? Não sei se você ficou sabendo, né? Mas teve lá um menino, ele, sabe, ele foi preso, então não teve aula hoje. Você vê que ela olha, não teve aula hoje? Mas avisaram isso quando? Avisaram hoje. Não sei o que aconteceu. Parece que é um negócio de investigação, mas deixa eu te falar. Eu vou precisar usar o carro. Aí ela dá uma olhada pra você, mas você vai aonde? Eu vou aproveitar que não tem aula, que eu não quero ficar sem fazer nada, né? Já que minhas notas não estão muito boas. Eu vou estudar com a Catherine. Ela é uma aluna exemplar, assim, principalmente em matemática, eu tô precisando. Talvez eu acho que você possa até dispensar aquele professor, porque ela é muito boa mesmo. Vê que ela fala, Catherine, Catherine. Ah, é a filha do diretor, não é? Exatamente. Ah! Só que a casa dela é um pouco longe, ela mora numa mansão, assim, eu vou precisar do carro, sabe? Você vê que ela assim, é, tudo bem. É verdade, você não quer que eu te leve lá? Não, não precisa, porque depois você vai ter que me buscar. Você não vai usar o carro, né? Mas você vê que ela, é, não, eu não ia usar. Então tá, vou pegar a chave aqui, tá? Tchau. Aí você vê que ela vai assim, filha, espera, que horas você volta? Ah, eu volto pra janta. Tá, não volte quando anoitecer, tá bem? Eu não quero você dirigindo por aí sozinha de noite, depois das coisas que vem acontecendo nessa cidade. É, eu entendo sua preocupação, mãe. Pega a chave e já vou saindo. Mas, beleza. E saio dirigindo daquele jeito, sabe? Derrubando lata de lixo. Tá dirigindo como Aquela eu dirijo. direção perigosa, sabe? Eu sei Jesus. bem. E vou pegar o carro na esquina. Caim, antes E disso. você não atropelar ele, né? Antes disso, Caim, ele te deixou na esquina, foi embora. E você escuta, né, a voz na sua cabeça, né? Falando: essa menina tem fibra, garoto. Você escolhe muito bem. Eu sei. Aliás, eu queria falar com você. Diga, diga. Aquele menino que foi assassinado, ele foi assassinado mesmo? Você sabe dessas coisas, você sempre sabe dessas coisas. E o que eu ganho se eu te contar sobre ele? Isso não tá no nosso acordo. Eu não sei qual oferta que você pode fazer. Aquele ó e fica separado e fala: eu tenho uma coisa que você pode fazer para mim e eu te ajudo com isso. E o que seria? Uma menina foi presa ontem, não foi? Uma menina que você conhece. Sim, a Zoe. Ela é importante, ela não pode ficar presa. Aê, tá vendo? Eu sabia que Ok. fazia macumba aí. Acho que eu posso fazer isso. Tem certeza, garoto? Você Tenho. tem que dar um jeito dela sair de lá, não importa como. Eu posso até te dar uma ajuda extra. Eu tenho um amigo que pode te ajudar. Ok. Temos um teatro, então. Você fala esse temos um trato, então, por um segundo, sabe aquele frio na espinha? E na sua cabeça passa assim, rapidamente, acho que isso não foi uma boa ideia. E bem rápido, assim, um feeling, um uneasiness. E ele fala: muito bem, muito bem. Não, aquele garoto não foi morto. Não foi morto, pelo menos por aqueles dois. Né? Mas alguém quer fazer parecer assim. Alguém importante. Alguém que é melhor que você fique longe, que não veja, não saiba de você. E seria aquele cara que você me falou? Esse mesmo. Então tem que ficar longe dele também. Você tem que ficar longe dele. Eu aconselho que você tire a sua namorada de perto dele também. Ela não. Tá bom. Noiva, garoto. Namorada, noiva. É difícil. São muitos anos, muitas vidas. Sim, eu sei. Aí você vê que ele vai. Você vai ouvir a voz dele de novo, mas alguma coisa quebra a sua concentração. É o som de um carro batendo numa lata de lixo. E aí o Estou carro ouvindo. vai, tipo, acelerando e brecando, sabe? Duro. Direção dura. Um pedaço na contramão, assim, para com tudo na sua frente, sabe? Tá aquela, a motorista dá aquela freada brusca, vai para frente e volta. E é a Ellie. Abro a porta assim do passageiro e falo: entra, entra, vai logo. Tá bom. Na sua mente você escuta: boa sorte. Eu sei. Eu entro no Sai assim, carro. sabe, no, naqueles trancos, nem deixa ele fechar a porta direito. Põe o Canto o cinto. pneu. Não precisa falar duas vezes. Tá, Victor, eu vou até uma, sei lá, uma loja de flores e tal, alguma coisa do gênero. Beleza. Você chega lá, tranquilo. Pra Ah, fazer vou alguma coisa importante, só comprar. Vou comprar um buquê de flores normalmente que dá pra gente doente, essas coisas. Não sei. Qualquer coisa lá. Beleza. Você compra lá, e aí? Jogo no banco de trás e falo pro Caim. Caim, onde que fica a casa daquele menino lá? O menino que tá em coma. A casa do Zeke? Ah, É. fica naquela direção, assim, eu aponto. Já saiu, entro na avenida fechando um carro, saca? Eu acho que ele não tá na casa dele. E eu tô segurando, assim, Eu no sei, lado. vamos. Está agarrado no puta que pariu, né? É. Mas eu acho que ele não tá na casa dele. Tá, eu vou pra casa do Zeke. Seguindo as coordenadas do Caim. Beleza. Oi. Victor, você entra na. Você tá no meio do Tomando caminho, esporra. né? E aí sua mãe falando, falando, falando, e ela dá aquela pausa para respirar, né? Mas E vira. Você não vai dizer nada? eu tinha tudo sob controle. Não tinha necessidade, não tinha necessidade de você vir até aqui, querida mamãezinha. Você ligou chamando os advogados. Como você esperava que eu encarasse isso? Como eu preciso de advogados? Você fica parado assim, essa cidade não tem nada, só um bando de caipiras. Como é que você conseguiu se meter em confusão nesse fim de mundo? Tá. Deixa eu começar pelo começo. No final do ano passado, por alguma. Eu tô com um lapso de memória. Eu só me lembro que eu fui parar numa. Sabe aquela igreja no meio do lago? Aquela igrejinha? Pois é. Eu não sei por que eu fui lá e eu lembro vagamente de fogo, muita dor e alguma coisa, que estava por lá. Eu na maior inocência. Mãe, pensa assim, você perdeu alguns dias de vida, você perdeu horas da sua vida. Eu fui lá tentar ver o que tinha acontecido. Quando eu fui confrontado por este garoto que estão dizendo que eu matei, e dessa vez eu não matei, isso é muito injusto. E ele se suicidou falando coisas sobre uma Bíblia, sobre números, enfim. O fato é que tem alguma coisa. Você fala esse Bíblia em número, você vê que ela ergue um olho, sabe? Uma sobrancelha assim só. E aí, depois disso, eu tive um encontro com alguma outra criatura sobrenatural, muito, muito má, assim, que não quer que eu me envolva mais no assunto, e com uma maneira de me dar um basta, me deixou pretty much dead numa clareira na floresta. Então, eu acho que isso era uma ação dele. Por alguma razão, essa outra criatura sobrenatural, que eu não sei nem o que é, pegou uma briga comigo. Eu não fiz nada. Você vê que ela para assim, olhando para você. É algum inimigo da confraria? Não que eu saiba, eu não sei nem o nome dele. Eu dou uma Como ele é? Descreva. descrição visual do cara. Ah, sim, é Christopher Walken, então, assim, sabe? Ela dá uma. De novo, né? Você vê que ela. Aí vocês vão entrando, né? A limusine entrando assim pelo portão da mansão. Escuta, mãe, eu tinha um. um plano para criar um álibi sobre essa situação toda. E o fato. Ah, imagino que você tivesse. Você sempre tem um. É. Geralmente são eles que te deixam nessa situação. É, ok, mas ó, eu aprendi com o melhor. Isso aqui, né? Mas assim, agora falando sério, o problema, o fato é que eu preciso ajudar aquela garota que estava comigo. Você vê ela dar uma olhada? Por quê? Ah, ela é uma bruxa com poderes. Dou uma olhada meio assim, né, de lado. Ela é uma bruxa or something. Ela consegue usar magia e ela. Uma bruxa, Victor? Agora você se envolve com bruxas? As bruxas são traiçoeiras? Será que eu não te ensinei nada? Mas ela nem sabe direito o que ela é ainda. Eu achei que ela podia ser um asset muito valioso. Você vê que ela aparece, ela só me diga que você não deixou nenhum objeto seu em posse dela. Ela não tem nada seu, não é? Então. Aí você vê que ela vai abaixando a cabeça. Só nem fala nada, só vai abaixando assim. Mas é justamente por isso que eu preciso ajudar. Né? A gente não quer ficar no lado ruim de uma bruxa que tem uma coisa assim. Você vê que ela olha e fala: é mais fácil mandar Não, matá-la, então. Entra em contato. não. Não. É muito importante que você, senhora, não faça isso. É sério. Você vê que ela Eu tenho um olha assim. plano, eu posso resolver isso. Além do que, mãe, como é que você quer que. Se eu não conseguir resolver um problema que me meti numa cidadezinha de interior, como é que eu posso assumir o destino que você fica falando pra mim há tanto tempo? Separam assim, vocês vão descendo, né, descendo do carro, né, em direção à cozinha. Além disso, o meu mordomo falou com você sobre a situação quando eu pedi os advogados? Você vê que ela parou assim, ela fala: não, os advogados que entraram em contato comigo. Ela dá uma balançada de rosto, ela fala: essa situação já saiu do controle há muito tempo, Victor. Vocês vão entrando e ela fala assim: eu vou esperar aqui enquanto você faz as suas malas. E ela Ok. Quê? vira à direita e vai para a biblioteca, assim. E nessa hora eu fecho a cara. Não, isso não vai acontecer. Aí ela dá aquela olhada, né, para você, né? Você tá seguindo ela? Aí ela entra, você abre a biblioteca, né? Dentro da sua biblioteca você olha e tem outro homem parado lá. É um senhor de. Aparenta assim lá os seus 60, 70 anos. De bigode, cabelo grisalho, fazendo um rabo de cavalo e com um terno. Você. É a sua mãe, né? Olha para ele. Aliás, esse senhor a Rui. Esse senhor aqui. A sua mãe olha para ele, né? Abre um sorriso e ela fala: Ramires, vê-lo. Ai, sensacional. Ele pega a mão da sua mãe, sabe, dá um beijo na mão. Ela fala: minha Eu senhora. conheço o rapaz? Você conhece, é Juan Victor Villa-Lobos Ramírez. Juan Jesus! Sanchez Villa-Lobos Ramírez. O advogado da confraria. Ai, ótimo. Tudo bom? Dou aquela. Oi? Ele olha para você, não faz um aceno de cabeça, ele, jovem mestre. Aí a sua mãe, né, fala: Ramírez já tomou a liberdade. Está tudo preparado. Nós vamos alegar que você estava envolvido, a menina te seduziu, vamos jogar a culpa nela e aí você vai estar livre. Você pode fazer as malas e nós partimos imediatamente. Inclusive, o nosso avião já está pronto. Daquela travada, né? A gente precisa trabalhar nesse plano. Não, eu não posso fazer isso. Eu devo uma para ela. Ela salvou a minha vida. Você vê que sua mãe olha para você, né? Ela abre um sorriso e quando sua mãe sorri, geralmente é um mau sinal. Ela fala: querida, o que faz você pensar que tem opções? E aí, corta. Fuck. Meu próximo personagem vai ser um fei, tá? Bem fácil, vai fácil. Só para constar, né? Só para constar. Você pode voltar como um gol também, né? Não, não quero ser fantasma, não. Não, mas como um zumbi mesmo. Muito menos. Você vai voltar como um zumbi que devora vampiros, né? Ah, isso seria. Ia ser a história de vingança. Deixa zumbi. Caim e Ellie, vocês chegam na casa do Zack. Tá, para o carro ali daquele jeito, né? Meio na calçada, meio na rua. Uhum. Pega as flores e desce. Deixa aquelas marcas de pneu, né? Sim, sempre. Beleza. E vamos. Eu desço do carro também. Deixa lá, toca a campainha, né? Beleza, você toca, dá um tempo, né? No começo vocês ficam achando que a casa tá vazia, pelo tempo que demora. Você chega a tocar a campainha mais uma vez, mais uma. Até que você se escuta uma voz vindo, né, do outro lado da porta, assim, sem nem abrir a porta nem nada. Quem está aí? Oi, senhor. Qual que é o nome dele mesmo? Eu ia conferir aqui. McAllister, Curtis McAllister. Nós somos os colegas de sala do seu filho, o Zack. Nós queria aqui saber notícias dele. Nossa professora de literatura nos mandou aqui. Sim. Você vê que aí dá um. Ah. Espere aí. Aí vocês começam a escutar um monte de tranca na porta, sabe? Várias trancas, assim, som de cadeado abrindo, corrente. Dou aquela entreolhada pro É, também, sim. A porta abre um pouco, assim, e vocês veem o rosto do Curtis McAllister, né? Ele parece bem lúcido e tudo mais, mas ele exala aquele cheiro de álcool. Quando o cara tá. O cara é etilista pesado por muito tempo, que parece que extravasa pelos poros, mesmo quando ele não bebeu, você sente aquele odor peculiar. Dou aquele sorriso amistoso, assim, e com as flores assim na frente. Senhor, nossa professora mandou aqui para saber notícias do Zeke. Aí você vê que ele ergue essa cabeça olhando por cima de vocês, como se quisesse ver se tem mais alguém, né? Aí ele olha para vocês dois. Aí ele olha pra você, Ellie, ele fala, eu não conheço você. Aí ele olha o Caim, mas você eu conheço. Qual é o seu nome? É, Caim. Caim, é verdade. Você estudou com meu filho um bom tempo, não foi? Sim, acho que desde o Ele tá. middle school, sabe? Entrem. Tá, olha pro Caim, né? Meio que tipo empurrando ele na frente. Vocês entram, né? Ele deixa a porta aberta. Assim que vocês entram, você vê ele bater na porta e ele começa a fechar a tranca de cima a baixo na porta. Tá, eu vou dar uma passagem de olhos assim em volta, se. As cortinas estão fechadas. Vocês veem que tem caixas de comida, latas de cerveja, garrafas assim espalhadas pela sala, né? Ele vai vindo com você assim. A casa tá aos frangalhos. Ele vem andando com vocês, né? Até a sala, aponta um sofá, né? Vocês veem que tem uma caixa de um sofá de dois lugares, tem uma caixa de pizza com tipo um terço de pizza assim, e uma barata passando em cima. E aí ele dá aquela coisa, ele tira assim. Dou aquela revirada de olhos assim. Sentem, Ele sentem. parece assim, ah, eu sinto. Aí ele senta do outro lado e fica olhando para vocês. Também me Eu sinto. quero dizer, como é que tá o Zack? Você vê que ele dá uma. Nesse momento, essa pose toda dele parece quebrar um pouco. Aí ele fala: ele tá recebendo ajuda. Agora ele tá melhor. Senhor, nossa turma fez aqui juntou dinheiro para comprar essas flores, assim. A gente sabe que não ajuda muito, mas é de coração, sabe? Você vê que ele pega, né? Ele fala. Muito obrigado, crianças. Eu vou levar, quando eu visitar o Zé, que eu vou levar e vou deixar do lado dele. Eu tenho certeza que ele vai agradecer muito quando ele acordar. Ai, ele não acordou ainda, né? Eu faço. Você vê que ele dá uma balançada de cabeça assim, né? Ele vem fazendo muita falta, assim. Ele era muito querido na nossa escola. Aí ele olha para você e fala: eu não lembro do seu nome. Meu nome é Ellie Brown. Ellie, eu não lembro de ver você. Eu sou meio nova aqui. Eu cheguei esse ano. Ah, você é com a família que se mudou, não é? Isso. Ah, tudo bem. Eu não conheci muito bem o Zack, mas pelo que todo mundo fala, ele sempre foi muito gentil e a gente lamenta muito o acontecido, sabe? Você vê que ele olha assim, é, meu filho jamais faria mal a ninguém, ao contrário do que fizeram com ele. Fizeram, senhora? Como assim? Aí você vê que ele olha, não, nada. Você vê que ele dá um riso assim, né? É, não liguem pra tudo que eu falo, crianças. É... Tá, Eu olho dá uma em volta. desconversada. Eu olho em volta. Tem alguma coisa estranha? Estranho que você vê, assim, mais estranho do que tá, não. Mas você, Caim, você começa a sentir um pouco inquieto. A voz vem na sua cabeça e fala: não é seguro aqui. Eu, como eu não percebi nada, falo, senhor, desculpa, é que o Caim aqui, ele é um pouco tímido e ele tava me falando antes da gente entrar que ele queria ir no banheiro. Desculpa abusar da sua vontade. Aí você vê Eu que... olho pra ela assim. Ah, é, eu posso usar o banheiro? Você vê que ele olha e fala, lá em cima, ele dá uma indicação pra vocês, tipo, o final do corredor é à esquerda e lá em cima, no segundo andar. Dá aquela olhada expressiva pra ele. Espero que tenha entendido o recado, né? Eu olho pra ela assim com uma cara de temos que sair daqui logo. Tem Mas eu uma subo mesmo. caralha, tu vai me investigar, pô. Estão os dois se encarando. E o senhor Maquelli, sei lá, tipo. Tem... Qual o problema de vocês dois? Eu subo as escadas. Beleza. Falo baixinho assim, só vou dar uma olhadinha. Você olha que tem três portas, né? A final do corredor deve ser o banheiro e outras duas lá. Sobe as escadas. E aí, Caim? Tô olhando assim. Eu vou na primeira porta que tem, assim. E abro bem devagarzinho. Você abre e a porta, na verdade, ela tá fechada, tal. Tá? Você abre assim, ela dá aquela rangidinha, sabe? É o osso da sala? É, você escuta que tá rangendo uma porta, né? Aí ele dá Então, aquela olhada pra senhor, cima. eu fiquei sabendo que o senhor era policial, né? Deve ter uma vida bem emocionante, né? Aí ele olha assim pra você, né? Ele fala, não. Ah, uma vida cheia de sofrimento, dor, pesadelos, crimes. Mas o senhor está me dizendo que essa cidade é perigosa, porque a minha mãe ela se mudou aqui justamente pela tranquilidade. Você vê que ele olha bem fundo pra você, ele, filha, se eu fosse você, eu me mudaria daqui ontem. Por Caim. quê? E aí, Caim, você abriu a porta? Abri. E aí, bom, você olha e vê que é o quarto do Zack. Ah, eu dou aquela bisbilhotada, assim, vejo se tem alguma coisa que chame a atenção. Não, você dá uma passada de olho assim, parece um quarto pretty much normal. Eu entro no quarto um pouquinho. Você olha, vê que ele tá desarrumado, assim, como se alguém tivesse saído apressado, né? E não tivesse voltado para arrumar. Mas tá num quarto basicamente normal. Nada demais você encontra. Tem outro quarto ainda. Vou sair, posto a porta, bem devagar, como se fosse muito barulho. Vou para a próxima porta, abro também A devagar. outra tá entreaberta, você consegue abrir até com um pouco mais de facilidade. Esse quarto você abre e esse sim, assim, ele claramente tem coisas erradas. Primeiro, no papel de parede que recobre o quarto, tem cruzes desenhadas do chão até o teto, nas quatro paredes. Essa é a primeira coisa que você nota, assim, logo de cara. Segundo, tem tipo um quadro de carmurça, assim, sabe? Com várias fotos e algumas anotações, assim. Você olha e são várias fotos do Victor e fotos da Catherine. Você dá uma olhada numa mesa. Eu tô olhando assim. E tem um pano que parece que tá cobrindo várias coisas assim cobertas, fazendo um relevo, sabe? Um pano cobrindo. Eu falo assim, como se eu tivesse falando mesmo, é esse perigo que você tava falando, né? Aí você vê, tem um silêncio na sua mente. É. Eu vou chegando perto aí desse plano. Beleza, você vai puxar para ver o que que é? Eu vou dar uma levantadinha. Bem de leve. Como quem não Você quer vai andando, nada. você pisa assim no chão, né? Quando chega mais próximo, faz tipo um alto pra caramba. Aí você vê que o Curtis olha assim, aí você vê que ele levanta, ele fala: será que seu amigo achou o banheiro? Ele vai andando em direção à escada. É, eu já me levanto assim. Ai, eu acho que ele tava com um pouco de dor de barriga, viu, velho? Aí você vê que ele para assim no último degrau, né? Começa, sabe, vai subindo, esperando se ele escuta mais alguma coisa. Caim, você puxa, né? Se dá aquela olhada no pano. O que você vê embaixo dele são armas. Mas assim, tem de tudo. Tem pistolas, tem escopetas, tem rifles, tem granadas. Tem o suficiente para começar uma guerra. Ver essas armas me dá um frio na espinha, assim. E aí você vai escutando Dá um pavor mesmo. você escuta uma voz, né? A voz do Curtis: moleque, tá tudo bem aí em cima? Eu travo assim. Dá seu jeito aí. Que eu faço? Ele começa a subir a escada, você Me começa a ajuda, me escutar os ajuda. sons, né, do negócio. Senhor, você não acha melhor colocar essas flores em algum vaso? Senão Ele vai fala, vira, murchar. mas você sabe, com um gesto de mão, pode colocar, garota, coloca onde quiser isso aí. Vai subindo. Tu, tu, tu. Eu cubro de volta as armas assim. É, Vitor, eu procuro assim algum, sei lá, algum vaso, alguma coisa assim que eu possa derrubar e chamar a atenção dele. Beleza, você encontra assim fácil. Tem Tá, eu algum pego lugar que a possa me flor rápida esconder? assim e derrubo o vaso no chão. Ele derruba, né? Quebra, estraçalha o vaso. Você vê que ele para assim, olha para você, olha, sabe? Eu, tipo, sabe com aquela cara de ih, fiz merda, olhando pra ele: ah, me desculpa, senhor. E você vai ouvindo cair na sua cabeça: né? Saia, garoto, saia daí! Eu saio pro corredor assim. Beleza, você vê que ele fica meio entre ir para um e pro outro. Ele olha assim, sabe, dá aquela espiada de cabeça, vê o Caim meio que voltando, né? Ele olha: encontrou o banheiro, garoto? Sim. É, muito obrigado, senhor Maquete. Tá. Eu dou aquele suspiro, sabe? De puta, ufa. E olha para você ali e fala, né? Ele desce, né? Olha para o que você fez. Ele fala: deixa, garoto, deixa que eu limpo. Mil perdões, senhor. Acho que a gente já vai indo, acho que. É, acho que é melhor mesmo. Isso, nós já vamos. Muito obrigado, senhor McAllister. Se o senhor tiver notícias aí do Zeke, pode avisar a gente. A gente quer muito saber como é que ele tá. Melhoras, senhor. Nos desculpe. Vou pegando o braço do Caim saindo. Beleza. Eu vou. E aí, vocês saem? Quando tiver com uma distância assim segura, já na calçada, perto do carro, olhe pro Caim. E aí? Já vou entrando no carro. Eu não sei, mas não é bom. Tá, entrando no carro. Eu sento assim, ponho a mão na testa, assim. Acabou que eu E sai, o que você achou nada. lá? Ah. Sei, mas eu acho que se a gente tem alguma dúvida de que o Victor possa ter causado todo o problema na família do Zeke, o pai dele tem certeza. Mas o que que você quer dizer com isso? O que que você achou? Ah, nossa, é muito bizarro. É difícil de explicar. Mas eu acho que ele quer se vingar do Victor, basicamente. Talvez a Catherine, mas não faço ideia do porquê. A Catherine? É. Não sei, mas do Victor eu tenho certeza. Continuo dirigindo assim, meio em silêncio, tentando processar a informação. Victor deve ainda bem, bem nervoso, assim. Você não sabe o que ele viu, mas o que ele viu não foi legal. Caim, o que você faria agora? Eu preciso resolver uma coisa. Na verdade. Tá bom, eu te dou uma carona. Beleza. Tá, deixa na delegacia. Nada, eu paro. Na delegacia? Depois eu explico. Tá bom, tô indo pra delegacia, Vitor. Beleza. Ah, você, Zoe. Eu tô com na mão aqui. Jovem. Beleza. Você tá, Chess, falou alguma coisa? Acho que ele deve ter dado uma saída, Acho né? que ele mandou um já volto, né? Acho É. que foi isso, tá. Beleza, Zoe, você tá pensando nisso, já passou-se aí umas horas, né, pô. Desde do que aconteceu, o Victor saiu sem dar muitas explicações, foi embora na dele. E pela sua cabeça repassa, né, os eventos que aconteceu, o olhar do seu pai, ele, assim, foi a primeira vez que você viu ele tão decepcionado com você, a palavra certa é essa, decepcionado. E tudo bem. Você tá lá esperando e abre a porta da cela, abre a porta, né, o carcereiro não tá ali dentro. A porta abre e você vê um homem de terno preto, camisa branca, que você já viu antes, Ah, senhor. entrando com as mãos no bolso, né? E ele chega, né, até a cela, né? Olha para você, olha em volta, sabe? Vai medindo a cela com os olhos. Ele, agora você se deu mal. É muito engraçado que você me deu um conselho, mas você não me deu nem tempo para seguir o seu conselho. É uma ajuda para você, menina. Ah, entendi. Você vai me manter afastada do Victor, me mantendo encarcerada. É uma excelente ajuda, confie em mim. Você provavelmente vai ser mandada para fora dessa cidade e isso tudo vai ser pro seu bem. Talvez assim você possa viver mais uns 2 ou 3 anos. Ah, excelente. Muito obrigada pela sua ajuda, viu? Aí ele olha assim para você, né? E ele fala: oh, aquele velho esteve aqui com você hoje, não foi? Teve e ele não parece muito interessado em seguir o seu conselho. É verdade. Aí você vê que ele, vocês estão conversando assim próximo da grade, né? E ele passa a mão pela grade, né? Coloca entre o vão e segura a sua mão, né? Quando ele tira a mão dele do bolso e segura a sua, você sente uma coisa pegajosa na mão dele. Você olha para a mão dele, a mão que segurou a sua, né? E a mão dele tá assim, inteira suja de sangue. A outra mão ainda tá no bolso do terno. Mas que diabos? Aí você vê que ele tira a outra mão assim, com o punho fechado, né? Coloca na sua mão, né? Segura a sua mão aberta e coloca uma coisa dentro. E ele fala: é por isso que eu estou de olho no Shang. E aí, quando ele tira essa mão, tá bem ensanguentada, você olha e tem dois olhos na sua mão. E você dá essa, tipo, o quê? Tal, e você acorda. Você tá deitada na cama. Nossa, meu intestino funciona de repente. Ah, você leva a mão, olha as suas mãos, né? Ah, e você percebe que a mão que ele estava segurando, a sua mão tem manchas de sangue. Mas e os olhos? Não estão lá. Eu dou uma olhada em volta, assim, embaixo da cama. Vai que, né? Nada. Eu vou correndo pro banheiro lavar a mão. Beleza. Você vai lá, abre, né? Começa a lavar a mão. Você olha assim, você tá ensopada de suor, sabe? O carcereiro olha para você e fala: tudo bem aí, menina? Tudo bem. Quer que eu chame a xerife? Você tava tendo um sono agitado aí, acordou gritando. Não, só problemas femininos. Aí ele olha, sabe? Ele levanta as mãos assim, vira o olhar: não me pagam bem o bastante para isso. E volta pro lugar dele. Ah, beleza. A xerife aparece assim, ela entra, né, pela porta, dá um sinal pro carcereiro, ele sai e ela olha para você e fala: eu só vim dizer para você que os advogados do seu amigo Victor vieram aqui hoje quando foram tirar ele. Você sabe o que que eles alegaram? Eu fico esperando. Que você tinha seduzido o Victor e que ele te ajudou a fazer todo o ritual, a morte do menino, em detalhes. A assinatura dele está no papel. A Zoe tá com o cu na mão. Você vê que ela olha assim e fala: garota, estamos tentando ajudar, mas está ficando complicado. Você está confiando em pessoas que não querem o seu bem. Eu vou deixar você pensando mais um pouco nisso. Ela pega e sai. E aí, Zoe, o que Eita, você faz? Giovana! Eu choro, o que eu faço? Eu acho que essa foi a reação mais humana do jogo. Eu tô aqui no Google já, escolhendo quem que vai ser o ator novo. O que que eu vou fazer? Ai, ai. Victor. Acho que não voltou. Não? Opa, opa. Chess? Opa! Tô Tá aqui, aí? sim. Só esqueci de avisar que eu voltei. Beleza, beleza. E aí? Você e sua mãe, a sua mãe tá parada, né, olhando para você, né, com aquela cara de né, esperando, né, você continuar falando. Você falou que tinha um problema naquele momento, tal. Então, olha pra lá. Tá, ok. O que que faz eu achar que eu tenho uma escolha? Vamos deixar as coisas em pratos limpos, da maneira que você me ensinou a fazer. Eu preciso que você me ajude a ajudar aquela garota. Eu não posso deixar que ela afunde por causa do que ela tome a culpa por causa disso que aconteceu. Eu não vou deixar isso acontecer. Ainda que eu tenha que fazer um pacto com o demônio. E por demônio eu quero dizer você. Aí você vê que ela para assim, ela dá uma erguida de olho, aí o Ramires dá um passo à frente. Jovem mestre, Deixa eu terminar de nós já falar. passamos desse ponto. Aí ele dá uma respirada, né? Olha para ela faz um sinal, não, deixa ele falar, vai. E aí, tudo bem, ele para, né? Dá um passo para trás. Então, eu não sei o que você vai fazer ou como, mas a gente vai te dar um jeito de ajudar essa menina. E se você fizer, e eu vou deixar as coisas muito claras, se você me ajudar, eu vou dar para você uma das coisas que você tanto quer há tanto tempo. E ok, eu vou com você. Eu faço, seja lá o que você quiser que eu faça. Eu me junto a essa sua elitezinha de imortais, como você gosta de chamar. Se você não me ajudar, eu não vou entrar naquele avião. Mas como você espera que eu faça? Eu vou passar os próximos 200 anos atrapalhando tudo que você quiser fazer comigo e contra mim. Você vai não só ter um filho desobediente, você vai criar um inimigo. E aí eu vou jogar manipular um NPC. Beleza, manipule. Com 14. Puta que eu pariu. Aí você vê que ela olha assim para você, né? E ela fala: então, se eu deixar aqui você e der mais tempo, Você vai se unir finalmente à confraria, é isso? É isso. E você vai vir por livre e espontânea vontade. É isso. E você vai assumir o seu papel, finalmente. Se for o que for necessário. Você vê que ela olha assim, aí ela vira Ramires. Refaça. Aí você vê que ele para. Refazer o quê, minha senhora? Tudo. Refaça tudo. Diga que a menina não sabe de nada. Siga o plano do Victor. Você disse ter um plano, não É, eu é? tenho. Siga o plano dele. Aí ele, mas minha senhora, isso vai estar. Aí ela dá aquela olhada, sabe? Sim, minha senhora. Aí ela para assim, olhando para você, né? E ela, quanto tempo você precisa para resolver essa situação aqui? Depende, o que que vocês já fizeram? Aí ela, por enquanto só os acertos para libertar você. Ok, o Ramires vai me ajudar nessa parte. Ah, com certeza. O Ramires ficará aqui com você. Quanto tempo eu preciso? Eu acho que em uma semana eu consigo resolver essa questão. Em uma semana? Aí você vê que ela olha e ela fala, muito bem. Ela se ergue, né? E ela fala, Ramires, eu espero relatórios diários sobre o desempenho do meu filho. Talvez nós vamos mandar um par de mãos extras para ajudar vocês aqui. Eu não gostei quando você disse que tem alguma outra coisa sobrenatural. Se a confraria tem um inimigo e está querendo nos atingir através de você, nós precisamos saber. Então, vamos mandar alguém para te ajudar aqui. Tudo bem? E aí ela, né, se ergue e vai saindo, né? Antes ela vira e fala, uma semana, Victor. Eu espero ela sair da sala. Eu dou aquela. Dou uma abraçada assim no. Jogo o braço por cima do ombro do Ramires. Ok, vamos lá. A gente tem trabalho a fazer. O que que você já disse para a polícia? Aí você vê que ele dá aquela negócio, abre uma pasta, né, e começa a separar o documento assim na sua frente, né? Uma documentação extensa. E vocês começam a conversar. A Ellie e Caim. Vocês Diga. estavam indo em direção a ao A delegacia. a delegacia. Beleza. Vocês chegam lá, é um prédio simples, né? Tranquilo. O que vocês vão fazer? Tô dando uma olhada. Eu saio do carro. Tô dando uma olhada assim por fora, assim, como é que é. Ah, é um prédio Tá bem. pequeno, assim, né? Tem Tem quantas dois andares. saídas? É, você sabe, assim, que tem a entrada principal e você deve poder, Tá, provavelmente, ter saído ele. dos fundos, O Caim etc. desceu do carro ou ele tá no carro ainda? Diga aí, Caim. Desci. Desci. Caim, o que que você vai fazer? Nós vamos conversar com os nossos amigos. Fazer uma visita para eles, que tal? Tá, estaciona o carro e desce também, né? Olhando por fora, molhado. Eu olho pro Porque assim, Caim. o Caim tá se sentindo diferente, assim. Caim, não sei se você percebeu, mas a gente aqui não tá muito discreto. Ah, a gente só veio ver os amigos, não é? É, tá bom. Aí eu vou entrando na delegacia. Tá, vou junto. Beleza, vocês vão entrando e tá lá, né? Tem o balcão principal. Tá lá um dos guardas, né? Anotando, ele ergue o olho pra vocês, pois não? Boa tarde, nós somos colegas da Zoe e do Victor. Ainda não tem horário de visita? Você A vê que gente ele. veio trazer a lição de casa. A lição Foi. de casa? Ordens do diretor. Na sua de literatura. Na sua. Na sua cabeça você escuta, tipo assim, lição de casa? Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí ele tá tipo, parado. Dá uma olhada pra ele, né? Puta que pariu, que desculpa. Você tá manipulando o NPC, então? Pode ser. Então, deixa. Manipule o NPC. Ah, cara, não foi. Ah, não tá indo. Foi um monte. Nossa senhora. Espero que conte só o primeiro. Porque se contar o último, você tá fudido. Ah, foram, nossa. Ah, foram dois. Ela falou não, três contou, vezes. Falou três? É que não foi aqui. Ah, você conseguiu então um sucesso, um meio intermediário e uma falha. Eu consegui um 9, um 10 e um 6. Puta que pariu, hein? Vamos contar esse primeiro aí. Tá bom. É... Toma tudo, tira a média. Não, não. Deixa os três pra lá. Olha, que é perigo, hein? Vai dar ruim, vai dar ruim. Até que passa no meio, né? Aí você vê que ele para assim, ele fala... Ah, você vai precisar conversar com a xerife. Claro. Só ela pra autorizar isso. Aí ele dá um, sabe, faz um gesto assim com o polegar, sabe? Ah, aquela sala ali. Sim. Você chega, a xerife tá com uma pilha de papel, sabe? Tipo, tamanho dela, assim, na mesa. E aí você só vê ela pegando mais uma, começando a rabiscar, assim, sabe? Fazendo um, assinando. E ela, malditos advogados. Ela ergue aquele olhar e fala: pois não? É, boa tarde. Sou quem? Eu sou aluno. Just like, hi. Só ficou balançando a cabeça, sabe? E um menino que fala muito baixo, eu não consigo escutar. Perdão. Acho que o microfone tava fora do lugar. Melhorou? Oxi, 300%. Ah, então, é o microfone que tava fora do lugar. É, eu sou o Caim, eu sou do Angels Lake High. Essa daqui é a Ellie. Tá, minha pele fala. A gente veio ver os nossos amigos. O você, Victor e a Zoe. Você quer parar, você para assim, você vê que ela é, que você quer dizer a sua amiga Zoe, né? Porque o Victor... Dá aquela levantada de sobrancelha. Já foi interessado. Ah, o Victor saiu? Aconteceu alguma coisa? Aí ela aponta pra pilha advogados. Advogados aconteceram. Ah, pra advogados, entendi. É... A gente pode ver a Zoe? O que vocês querem com ela? Lição. É a lição, ela não pode perder, né? A aula, que é exato. Logo, logo. É. Você vê que ela olha assim, né? E livros também. Ela dá aquela olhada assim pro relógio, né? Ela fala: faltam 5 minutos pra acabar o horário de visitas, garotos. Vocês têm realmente que fazer isso agora? É, vai ser rápido, né, Caim? Vai ser muito rápido. Você vê que ela põe a cara pra fora, assim, chama um dos policiais, né? Fala, leve eles pra sala de interrogatório e trago a menina. 5 minutos, tá? Sim, senhora. Balança a cabeça e sai. Beleza. É Zoe. Eu só penso assim, viu só? O carcereiro dá aquela olhada pra você, ele fala, tinha movimentado, garota, tem visita de novo. Eu fico pensando, tipo, primeiro que eu tô com uma cara meio, né, acabada, e pensando quem pode ser agora. E aí eu me preparo, levanto e vou pra perto da porta pra ir pra sala. Você vai indo, ele fala assim, olha, rapidinho, tá? São só 5 minutos. É porque são uns amigos seus aí, a xerife tem um coração mole. Eu fico pensando se é o Victor ou não. Bom, você abre a porta esperançosa e pra sua decepção é o Caim e a Ellie. A Ellie com uma face bastante amistosa, assim, pera. Deixa eu ver aqui a cara da Ellie. Meu Deus. E aí? Estão os três lá na sala. Um pouco surpresa. Eu nem me sento, fico ali no canto, sabe? Encostado na parede. Eu pego. Eu tô com a Oi? mochila, né? Pois oi, tudo bom? A gente veio trazer a lição de casa lá da escola que a professora de literatura pediu. Eu começo a mexer na mochila. Eu pego uma folha e uma Caim, caneta. anda logo. Cinco Sim. minutos. Aí eu escrevo uma coisa assim num canto da folha. Entrego, tipo, um monte de folhas pra ela. Ó, tá aqui. Daí eu começo E. a olhar assim. O que que tem escrito no. No canto da folha tá escrito: Eu sei que não foi você. Ah, que bacana, Caim. Ela vai ficar feliz da vida. Vou te tirar daqui. Eu olho pro quem e falo assim: Tá escrito um, vou te tirar daqui. Muito obrigada. Mas é sério. A tarefa de casa. Ninguém me dá moral nesse negócio. Tem uma resposta, tipo, vira o papel. É sério! Vem pra mim! Na verdade, eu vou resolver essa situação. A Zoe tá, tipo, sem entender por que diabos esse menino que ela já tinha notado, mas por que diabos ele tá querendo ajudar ela? Ela tá, tipo, perdida. Mas é um consolo, né? Pelo menos alguém hoje teve uma iniciativa boa com ela. Tá, depois que você tiver dúvida, a gente pode explicar, tá bom? E o Tá, vamos, Victor. Caim. Vamos, Caim. O Victor saiu? Você sabe o que aconteceu com ele? A mãe dele pagou a fiança. Ah, a mãe dele. Nossa, eu nunca vi a mãe dele. Nem eu tinha visto. Ok. Bom, tá certo. Era só isso por hoje, tá? Hoje a gente vai ter que sair porque a delegada falou que eram só 5 minutos, mas. Acho que logo, logo a gente vai se ver, tá bom? E a gente vai sair. Eu Deu espero que. 5 minutos. Beleza. E eu vou dando mais uma reparada assim no prédio. Tá, eu já Tem saio da saídas, sala. Tá, não? tchau, Você vê tchau. aquelas coisas tipo, na parte dos fundos tem as grades das celas. Aquela parada propícia. Isso é. Vai ser complicado. Beleza. Não vai ser fácil, não. Só que o que é esse aqui da Ellie na piscina? Mandou um tchau. Essa menina só tem essa expressão facial, né? É a única É que ela expressão que tá ela sempre tem. emputecida, né? É a única expressão que ela tem, é de emputecida. É tipo a Zoe emputecida. Ah, bom. E aí, depois daí vocês vão aonde? Vocês dois. Vou conversar com a Caim. Caim, o que você está aprontando? Ah, é uma coisa que eu preciso fazer. Mas não tem como explicar agora. Que você vai se meter, garoto? Vou ir pro carro. Mas é no que eu já estou metido, mas tudo bem. Você quer uma carona? Ou sei lá, você vai explodir a delegacia? Eu não vou explodir nada, eu espero. Eu quero uma carona. Tá, entro no carro e vou levar o Caim, sei lá, até a casa dele. Beleza, você deixa o Caim na casa dele. E depois eu vou voltar pra sua, Ellie? Isso. Beleza. Então, Ellie, Oi. você volta, coloca o carro na garagem, né, tudo certo. Você chega, né? A sua mãe dá um, sabe, quando você entra assim pelo acesso da garagem, sua mãe abre um sorriso. Nossa, você realmente chegou antes de anoitecer. É cidade nova, vida nova, né, mãe? Ah, não, poxa, muito bom, filha. Aí escuta a campainha, né? Aí lá, vai abrir a porta, por favor. Tô indo. Beleza. E aí você abre a porta e você se depara com o seu professor, Gabriel. E ele olha, né, para você e fala: Boa tarde, eu vim para a primeira aula. Arregala os olhos. E ele já vai, sabe, passando por você, entrando na casa, sabe? E aí ele fala: Muito bem, muito bem. Onde é o seu quarto? Não, a gente vai estudar na sala. Espera aí que eu vou pegar minhas coisas. Você vê que ela dá aquela olhada para você, né? E fala: não, não é necessário, não é necessário. É, tem a E vai, cozinha tipo, também. pegando você assim, sabe, segurando o seu braço e trazendo você para sentar. Tá, vou e sento. Você vê que ele fala assim: ele fique calma, você está muito, muito nervosa, menina. É que Está tudo bem? as notas, né? A minha mãe me cobra muito. Ah, entendi. Eu achei que você, sei, podia estar nervosa, tanta coisa acontecendo na escola, não é mesmo? É, parece que apesar de ser uma cidade pequena, que é bem movimentado, né? Você não imagina o quanto. Aí você vê que ele tá olhando para você, ele meio que vai tomar fôlego para falar alguma coisa. Nisso a sua mãe vai chegando, né? Ah, quem é que tá aqui? Ela olha assim: ah, senhor Gabriel. Ai, vocês já tinham então combinado o horário? Que bom, filha. Você nem me falou que ele vinha. É, né? Aí você vê que ele olha assim: ah, eu posso oferecer para vocês um café, um chá? Eu vou fazer um café. Não, mas você não gostaria de sentar aqui com a gente? Ela: não, que é isso, que é isso. Pega e vai saindo. E aí ele olha para você e fala, né? Sabe qual é o seu problema, Ellie? Sabe por que que as suas notas não vão bem? Por que que as coisas não parecem fazer sentido para você? Acho que eu não me esforço muito, né? Aí você vê que ela fala: sim, mas isso é só a ponta do iceberg. Por que você não se esforça muito? Eu vou te falar por quê. Você vê que ele já vai te cortando. Porque você não vê a utilidade prática disso. Balança a cabeça. Você vê que ele para assim, ele fala: matemática. Matemática é a linguagem do universo. Ah, vamos dar um exemplo prático, tudo bem? Tudo bem. Aí você foi: o que que você acha que sua mãe jamais te daria? Jamais me daria É? a minha própria casa. A sua própria casa? É. Você vê que ele para assim. Por que não? Aí ele puxa um papel do bolso, né? E aí ele começa a rabiscar umas coisas, né? Falando: tá, vai rabiscando. E aí você olha, parece uma fórmula matemática, mas você não entende os símbolos. E ele vai escrevendo no papel. Aí sua mãe, ele pega, termina, né? Mostra para você o papel. Bem, fica quieto. E aí a sua mãe chega, né, na sala. E aí ele vira: qual que é o nome da sua mãe? Boa pergunta. Boa pergunta. Qual que é o seu sobrenome mesmo? Brown? Senhora Brown. Brown, a senhora poderia dar uma olhada nisso aqui, por favor? Ergue-se o papel para ela, né? Ela olha. Ah, ele gostaria de te fazer uma pergunta. Eu gostaria. Sim, você gostaria. Tem uma coisa que você gostaria de pedir para sua mãe. Então tá, né? Mãe, eu gostaria de, sei lá, de repente voltar para Nova York, morar sozinha lá. Você vê que ela para assim, ela olha para você. Parece que ela vai falar sabe, dá um chilique, fala alguma coisa, e de repente ela muda a expressão e ela tá mansa. Sua mãe tá calma. Sabe? Ela olha assim e fala: sabe, filha, eu acho que você é bem responsável. A gente podia conversar com seu pai sobre isso. Começa a fazer uma careta, sabe? Como assim? Nós poderíamos manter você lá, às vezes alugar um apartamento menor. Se é isso que você realmente quiser, né? Hoje à noite vamos conversar, eu, você e seu pai. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, tudo bem? Agora se concentre nas suas aulas. Tá bom. E aí você vê que ele para assim, né? Ele pega o papel que ele fez, ele rasga o papel, né? E deixa em cima da mesa. E ele fala: utilidade prática? Você pode me explicar o que aconteceu aqui? Você vê que ele para assim, ele olha bem no fundo do seu olho e fala assim: o que aconteceu aqui, Ellie, é uma amostra da onde eu posso te levar. Você só precisa fazer um pequeno favor para mim. E esse tipo de coisa vai se tornar natural para você, como é natural para mim. Eu não tô entendendo direito. Eu só preciso que você estude, se concentre, trabalhe uns exercícios que eu vou te passar. Deixa as coisas fluírem. Se tudo der certo e você me ajudar, várias coisas podem mudar na sua vida. Você quer ir para Nova York? Você quer viver sozinha? Você quer estar longe dos seus pais? Você quer um bom namorado? Um namorado rico? Você pode ter tudo isso. Tá bom. Tô assustado. Ela está bastante assustada e impressionada com a pequena demonstração aí. Você vê que ele para assim, né? Ele puxa uma outra folha, né? E começa a rascunhar de novo a mesma coisa, né? Ele entrega para você aqui. Esse aqui é o primeiro exercício da aula. Você olha e você nem entende o que está escrito. Primeiro exercício, eu acho que eu não vou me sair muito bem, não. Você vê que ele para, você nunca vai sair bem se não tentar. Mas então, começa por onde? Aí você vê que ele traga o lápis na sua mão, ele fala assim, ah, por onde você achar que deve? Eu olho para aquilo, não tô entendendo, fico tentando, né, ver algum sentido. Isso se repete, né? O Gabriel passando coisas para você, insistindo para que você tentasse resolver, tentasse responder da melhor maneira que você conseguisse. Eu tento, né? É, você vai que começa a errar e em alguns momentos ele balança a cabeça, outros momentos ele olha, sabe, dá um sorriso, dá um incentivo para você e você continua. E beleza, assim fica até. Eu posso nesse meio tempo, disfarçadamente, assim, vou olhar no celular e mandar uma mensagem pro Caim. Pode, pode. Vou mandar, tipo, ele tá aqui. Beleza. Merda. A resposta do Caim, merda. E aí, Caim? Eu tô na minha casa, né? Eu. Quando você consegue mandar, dar essa distraída pra mandar mensagem, já tipo escureceu já. Bom, eu tenho dois problemas para resolver agora, né? Eu vou. Oita! Pessoal. Aí, recebi uma mensagem agora. Ei! Ou. Coisa ruim. Deixa eu pegar aqui a minha mochila de criança. É, você Eu vou sabe que ele tá até. ouvindo, né? Ele tá lá com ela. Ele, nesse momento, não tem nada que você possa fazer. Inclusive, você tem uma preocupação maior. Aí eu cruzo os braços, fico andando de lado pro outro no quarto. Então eu sei, eu sei. Quais são os seus planos, garoto? Eu tô fazendo ainda aqui na minha cabeça o plano. Você vê que ele para assim, Continuo não tem andando. passa, garoto. Eu vou fazer. Eu disse que eu ia fazer. Eu sei que ela é inocente. Tem como você me ajudar nisso? Porque você já me ajudou outras vezes. Mas é claro. A gente já fez isso, não fez? Digo, Você vê. invadir prédios. Já fizemos coisas melhores, já fizemos coisas piores. Tá certo. Mando uma mensagem pra ele. Assim, ah, tá. Se fode aí. Foi mal, né? Não. Eu mando um. Ele tá fazendo alguma coisa estranha? Ele? Você mandou mensagem perguntando se tô fazendo coisa estranha? Eu respondo que não. Tá bom. Depois Tem manda alguma. assim, não muito. Ok, se acontecer alguma coisa, me avisa. Tá, mandou ok. E eu vou sair de casa agora. Beleza. Então você tá indo pra delegacia, né? Beleza. Ah, nisso, Victor. Demora sim, você vê que o Ramires coloca mais um papel na sua frente e fala: "E sua assinatura aqui e uma rúbrica aqui." E respira, né, fundo, né? Ele fala: "E estamos prontos." Ok, certo, correto. Pronto. Você viu que ele olhou assim, ele olha, né, volta, ele é. Isso não ficou perfeito, mas vai funcionar. Agora, você tem certeza que consegue esse álibi? Eu tenho. Então tá. Consiga Aliás, o álibi e vamos enviar os documentos. tudo bem. Aliás, eu vou começar a trabalhar nesse álibi agora. Com sua licença, eu levanto. Eu vou. Aí eu vou levanto, tomo um banho, vou me arrumar, ficar gato e Gato. vou sair para procurar a professora de literatura. Beleza. De alguma maneira Jesus. você sabe onde ela mora? Na verdade, que tá de noite, tá alguma coisa assim. Tá, já tá de Eu noite. tenho o telefone dela. Tem professor que dá contato, né, e-mail, telefone, essas coisas. Não é uma informação difícil para você conseguir. Então eu ligo para ela. Beleza, você liga. Aí ela atende, né? Pois não? Ah, professora, o Victor. Eu sei que tá tarde, desculpa ligar nesse horário. Você vê aquela Victor? É, Da onde você tá me ligando? do meu celular. Ah, quer dizer, você tá solto? Tá tudo Sim, bem? ah, foi um grande mal-entendido no final das contas. Aí poxa, que bom, Victor. E por que tá me ligando nessa hora? Então, professor, eu precisava conversar com você sobre isso que aconteceu e sobre a situação da Zoe. E você, eu sempre pensei, né, a sua aula é minha favorita, né, e eu sempre pensei que na professora como uma forma, não, uma pessoa com quem eu pudesse falar nessas coisas. Você pode me encontrar? Eu dou o endereço de algum barzinho, pub, alguma coisa assim, para a gente discutir sobre isso, sobre a aula, enfim. Eu queria desabafar com alguém, professor. Eu acho que. Você vê que ela olha assim, mas isso não pode esperar até amanhã, Victor? Ah, eu sei que é tarde, professora, mas é importante. Você está manipulando o NPC? Role. Tá bom. Não, mas eu tive seis. Não rolou. Eu estou aberto em outra Está página, eu só virando. vejo a reação de vocês. Não rolou. Meu Deus. Está virando uma tradição. Tradições de manipular NPC do Victor. Você vê que ela fala, Victor, Eu hoje, não morri. aproveite, durma, descanse bem. Amanhã nós podemos conversar, tudo bem? Não, não, tudo bem. Amanhã, Victor. Puf, Ai, ai, deu ruim, Zoe. não, eu vou falar, ok, não ainda, eu vou até a casa dela. Aí você vê que o Ramiro está olhando e ele fala: problemas com o álibi? Não, não, não, não, nada demais. Tem certeza que não quer Socorro. ajuda? Ai, meu pai. Eu consigo, pode deixar. À vontade, jovem mestre. Ai, gente, pelo amor de Deus, resolve essa situação logo, tá me dando até dor de Está barriga já. tudo sob controle. Beleza. Na verdade, antes de ir até a casa dela, eu quero passar num pub, barzinho, qualquer coisa. Lá eu vou ver se encontrou alguma garota impressionável qualquer. Certo, e aí? E, né, jogar um papo, aquela coisa, tentar seduzir alguém. Precisa rolar alguma coisa pra isso? Não, assim, sem grandes impactos na aventura, Não, não. não, não. Só quero seduzir, assim. Ah, vem aqui comigo. Vamos para um lugar mais reservado e, sei lá, meu Olha. plano é, tipo, levar pro banheiro e me alimentar dela. Ah, então tudo bem. Você não rola nada pra se alimentar, só se Não, alimenta, né? isso. Beleza. Aí E aí você ganha alguma coisa eu com vou, isso. eu ganho alguma coisa. No caso, eu vou escolher Carry One Forward e ela sobrevive. Tá, beleza. Aí, fecha a ferida, deixa ela apagada, né, e vou Agora eu vou até a casa do professor. Vou tentar mudar as Caralho, ele tá probabilidades. acumulando bônus pra ver se rola. Caramba. Beleza, rola chega o lá. rico nessas coisas, cara. Deixa ele fazer o que ele precisa fazer. Pelo amor de Deus. Toca a campainha, dá um tempo, Victor, ela tá abre a fazendo mais porta. Genkidama, tá? Ó, Genkidama. Ai, nossa senhora. Abre a porta. Ela olha, Victor, eu não disse que nós conversávamos amanhã? Ah, professora, eu não consegui esperar. É, eu vou deixar ela olhar pra mim, né, do jeito que eu, como eu tô, né? Uhum. É, eu não consegui esperar, professora, porque eu sei que eu falei que eu precisava conversar com você e tudo mais, mas a verdade é que eu precisava ver você, professora. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu vou dar um passo pra frente, assim, tentar roubar um beijo da professora e rolar um Turn Someone On, porque eu sou muito bonito, então. Caramba, agressiva, agressiva, que é puro physical attraction, entendeu? Entendi. Eu não vou gastar o meu bônus agora. Beleza, rola. É 9. 9. 7, 9, escolha. Se entregar a você, prometer o que você quer, ou dar uma string pra você contra ele. Eu vou pegar a string. Na verdade, é ela que escolhe. Ah, ela que escolhe, então. É, mas ela escolhe te dar a string, é a melhor coisa. Você vê que vai tentando peixar, ela segura. Calma aí, Victor. Você vê que ela meio que no começo, você foi chegando, ela foi meio que deixando. No último segundo, ela dá aquela. Calma, calma. Eu acho que você está confundindo as coisas. Na hora que eu tô bem próximo, né? O rosto tá muito próximo. Aí eu olho fundo nos olhos dela e eu vou usar a minha compulsão, a minha hipnose. Beleza, role. Então agora eu vou usar o meu bônus. Mais um. 8, então, foram 10, 11 no total. 11. Isso. E aí, você escolhe quantos mil? Eu escolho o quê? Ah, não, a minha compulsão funciona sem side effects. E ela sem saber que nada aconteceu. Tudo bem. Exatamente. E aí? Então eu falo pra ela. É, no dia do. Eu dou a data do assassinato, né? Depois da festa da Depois da festa da como é o nome da menina? Catherine? Catherine. Depois da festa da Catherine, eu e a Zoe viemos. Você encontrou a Zoe e eu usando drogas na praça da cidade. Você trouxe a gente até aqui, deu um esculacho na gente. Amanhã, por causa disso, quando você soube que a gente foi preso e você ficou sabendo o que aconteceu, amanhã você vai até a delegacia, você vai contar essa história, você vai dizer que você estava com a gente quando isso aconteceu. É, que você estava com a gente naquele dia e que você achou que era importante contar isso para a polícia. Você vai concordar com qualquer outra informação que tenha a ver com esse. Com qualquer outra afirmação que eu diga sobre esse árabe. Estamos entendidos? Claro, claro, mas é óbvio. Eu não sei por que eu não fui contar isso antes. Perfeito, eu não estive aqui hoje. Daí você vê que ela tá aquela olhada. Não, não esteve. Aí eu fecho a porta e vou embora. Beleza, tá voltando pra sua mansão? Isso. Aí bato um telefone pro Ramires. Uhum. Falo, o álibi já tá ok. Ele, muito bem, estou levando a documentação lá. Agora, ou espero o senhor aqui. Pode levar a documentação. Agora eu preciso que você tente uma coisa. Você tem como descobrir quem é a testemunha? Ah, isso não é problema nenhum. Perfeito. Então, tente descobrir quem é a testemunha, porque é sempre... Como já dizia a minha mãe, nenhum plano é um plano sem um plano B. Aí tá tudo com bem. O microfone ruim aí, Chess. Opa, melhorou? Melhorou. Sim. Tá. Melhorou. É, Caim. Eu. Beleza. É você e a delegacia. E aí? É, tá fechado já? Como é que tá aí? Ah, tá de noite e tal, mas tem pouca movimentação, tá ali, se entrar tem gente, mas não tem um grande movimento em volta. É, eu dou a volta, assim, eu vou pra parte de trás, assim. É razoavelmente fácil. E somos até o muro, como é que... É, tem um lugar simples, a entrada pro estacionamento é simples, esse horário não tem ninguém vigiando. Você consegue ir passando, sabendo, mais ou menos na surdina, passando pela sombra, você consegue chegar na parte de trás, que você olha e tem as janelas com o gradeado, E em uma delas deve estar a Zoe. Certo. Eu olho assim, né? Vou passando a mão no, na parede assim do prédio. E vai ser falar, vou precisar de ajuda. É, você falou Quer que isso eu que role? era. Gage de Dev. Não, você falou que ia precisar de ajuda? Você tem um move pra isso, não tem? Tem. Você tá usando esse move agora? Deixa eu só dar. Que você. É o seu Strings Attached, né? Você pede para o seu Dark Power por algo que você realmente quer, vai ter um É o preço Strength ligado a isso. Attached. Beleza, o preço para isso é dar uma string pro The Poisoner. Tá, eu tô com 3, né? Atualmente vai pra 4. Com 5 é Dark Stealth. Nossa, Ele foi tô para perto 4. do meu Dark Stealth. Vai dar ruim, vai dar Ele ruim. fala. Aí você escuta, né, a voz na sua cabeça e fala: ajuda está a caminho, garoto. Só bande irá se afastar. Ok. Eu vou pedir pra ela se afastar. Não, tá onde você tá, você consegue falar, assim, fazer um negócio para chamar a atenção dela. Não é muito alto esse gradeado, não. Tá. Eu pego uma pedra assim no chão e Tá assim, uns 2 metros acima do chão, o gradeado. eu tento tacar por uma das janelas. Beleza, Zoe, você vê a pedrinha batendo ali, sabe? É alto a grade? É, pra você ela fica no nível do rosto, assim. Você coloca, estica um pouco o pescoço, você consegue olhar. Aí o que que eu vejo lá fora? O Caim? Você vê o Caim. Eu falo assim, o que que você tá fazendo aqui? Eu faço um, fica longe da parede. O que que você vai fazer, cara? Só fica longe da parede. Ah, nesse momento que você fala isso, as nuvens se afastam e você vê a lua, uma lua cheia. Você olha, você vê a lua e você escuta um uivo. Eita! Ah, nas sombras de um beco, você Desgraça, vê pouca dois olhos se bobagem, né? acendendo na escuridão. Adorei o foninho sendo contado. Mas não foi nem eu acrescentado a essa sessão. E das sombras, você vê uma criatura como um lobo, mas assim, muito maior mesmo. Em pé teria 2,5 metros, 3 metros. Ele vem andando na sua direção. Encontramos nosso Escuro, né? amigo. Uma pelagem negra como a noite. Você vê e você, obviamente, repara, é a mesma fera que atacou você e a Ellie. A criatura vem se aproximando do Caim. Ela chega perto de você, né? E você vê que ela começa, tipo, começar, sabe, um rosnado baixo, mostrando as presas. As presas da criatura têm 1 palmo de comprimento. Thaís. Parece que ele vem na sua direção e é como se. Aliás, como não? Você escuta algo na sua cabeça, uma voz, a voz do seu demônio, falando numa língua que você não conhece. E o lobo parece compreender. Ele vira e vai em direção ao gradeado, né? Ele se levanta. E Zoe, do outro lado, você só vê você estava vendo, né? Você vê essa criatura se aproximando. Ela fecha as garras na sobre a o gradeado e com um movimento brusco arranca esse gradeado e joga ele longe. Ele cai fazendo um estardalhaço. Zoe, tem um buraco na parede. Do outro lado você vê essa criatura e o Caim olhando para você. Eu vou em direção a outra grade. Não, a eu não vou gritar de medo. Então, tipo, em vez você de vai ficar perto da porta, na cela? Isso. Beleza. É. A criatura vai, ela volta assim, as quatro patas, e vem se aproximando na sua direção. Na minha como direção? Dá um pezinho aí pra eu subir? Devagar. Você tá olhando assim, o Caio. Não, ele arrancou o gradeado e arrancou parte da parede junto, sabe? O tijolo caiu. Dá o suficiente pra você, aí? Tipo, subir junto. É. Ah, eu subo. Beleza. Você sobe e tá lá. A Zoe tá grudada na parede. Zoe, rola um hold steady. Role com cold. Meu Deus do céu. Peraí. Não foi muito bom, não. Sete, já tá bom já. Não, tá você bom. Pode escolher um, é manter a sua calma, né? Pega numa. Ou pegar uma opção da lista de 10 ou mais e ganhar uma condição de terrified. E na lista de 10 ou mais você tem. Manter a sua calma. Você mantém a sua calma, né, automaticamente, e escolhe remover uma condition, ganhar mais um, ou ganhar mais um forward. Ou eu respondo uma questão pra você sobre a situação. Meu Deus do céu. Então você pode ou só se manter calma, ou se manter calma e ganhar mais alguma coisa, mas você ganha uma condição de amedrontada. Terrified, aterrorizado. Essa coisa eu vou que você a segunda ganha... opção, vai, segunda opção. De ficar, ganhar a condição de... É. E aí você pode escolher, né, a... fazer uma pergunta pra mim, remover uma condição e ganhar mais um no próximo teste. E aí? Pergunta mais um. Remover uma condição você não tem, né? Então é uma pergunta pra mim ou ganhar mais um pra o resto da cena. Mais um pro resto da cena. Beleza. Nisso você escolhe. E você tá então com a condição de aterrorizada. Uhum. Caído. Você tá olhando pro outro. Você tá olhando pra ela e você vê que ela, cara, ela tá grudada e a menina tá branca, tá pálida. E você começa a escutar vozes, né, vindo do corredor, né? Vocês ouviram isso? O que aconteceu? Eu vou até ela, assim, sabe, seguro o braço dela e falo, Zô, a gente tem que sair daqui, você tá em perigo. Aí eu falo, não, não posso sair daqui. Se eu sair daqui, aí dizem que eu vou estar incriminada. Não, é sério, você realmente precisa sair daqui. Vamos, vamos. Eu começo não, a eu vou resistir, eu vou resistir. Então, beleza. Eu tento puxar ela. Você tá tentando puxar e ela tá tentando resistir. Uhum. E aí, tem que rolar alguma coisa? Rode sério? Vocês? Deixa eu ver. Ah, Caim, você pode... você tem alguma string nela? Se você tiver alguma coisa, você pode tentar convencer ela aí. Eu tenho uma string, não tenho? Eu acho que não. Sobre ela? Não tinha, que eu tinha visto ela pegar o batom? Não? Ah, é verdade. Ah, é verdade, você tinha mesmo. Você tem uma string com a Zoe, exatamente isso. Você pode gastar, dar um de XP pra ela e obrigar ela a te seguir. Eu vejo pra ela assim. Eu falo assim, eu sei que isso não é um caso de polícia comum. Tem muito mais coisa envolvida nisso do que você imagina. A gente precisa sair daqui agora. A delegada não vai poder te ajudar. E você vai queimar a string? Eu queimo. Então já era, deu... Nesse... O que ele fala parece realmente fazer todo sentido pra você, Zoe. O Victor, que falou que te ajudar, te largou na mão e ainda te incriminou. A delegada, porra, não tá nem aí pra parada. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você já tá aterrorizada. Uhum. Os guardas estão chegando. E aí ele fala isso e... Você então marca vamos embora, ué. Fazer então quê? Beleza. Você marcou o XP aí na ficha. Marque aí. Vocês pegam, né, o... E começam a sair correndo. É o tempo que vocês começam a sair. O lobo acompanha vocês correndo junto. E as portas se abrem, né? E vocês começam a escutar a gritaria. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que foi isso? Enquanto vocês correm pelos becos da cidade. Zoe, Zoe não, perdão. Ellie. Diga. Bom, anoiteceu. Você ficou fazendo aquilo que o Gabriel estava ali te obrigando, né? Quando termina, você tá com muita dor de cabeça. Certo. Mas ele parece satisfeito com o resultado. Ele guarda os papéis que você montou e fala assim: por um primeiro dia foi muito bom. Eu voltarei logo para a gente ter uma próxima aula. Como você se sente? Tô meio cansada. Você vê que ele olha, isso pode acontecer. Ele dá um tapinha assim em você e fala: coma bem, durma bem, essas coisas que os médicos dizem, vai ficar tudo bem com você, criança. Tá, eu senti aquele ar ameaçador da outra visita. Ou não, ou dessa vez não. Não, você vê que dessa vez ele tá. Ele passou uns negócios pra você, ele foi austero no sentido que você tava cansada e ele obrigou você a continuar ali fazendo. E você não sabia muito bem o que você tava fazendo, você só tava rabiscando umas folhas e ele pareceu ficar contente com isso. Mas você tá mais intrigada, especialmente com o que ele te mostrou. Certo. E aí ele, né, leva as mãos aos lábios, né, dá um beijo, encosta na sua testa, né, fazendo um Lá sinal da vem a cruz. doideira. E ele fala: fique com Deus, minha filha. Tá, balança a cabeça. E sai da casa. Tá, eu vou pro meu quarto e vou mandar mensagem pro Caim. Beleza. Você manda, o que você manda pra ele? Caim, onde você tá? Sem resposta. Manda, tipo, de novo, assim, Caim, ponto de interrogação. Você fica mandando e Correndo. não vem resposta para ele, não Vou vem tentar ligar. nada. Nada. Tá, aí eu desisto por hora, vou tomar um banho e vou me deitar. Beleza. Vai passar o dia. De noite Certo. eu queria mandar uma. Eu queria fazer uma parada. Já era de noite, Tipo, não. de noite assim, antes de Já passar está o de noite. dia, sabe? Então diga. Eu queria mandar uma mensagem pra Ellie e ver se ela responde. Você toma banho, se arruma tal, quando você vai deitar, chega uma mensagem. Tá. Qual? A mensagem é: olha pra. Abra sua janela e olha pra baixo. Tá, Uma mensagem. eu vou e faço isso. Eu tô lá embaixo dando um tchauzinho. Aí eu mando outra. Eu escrevo no celular. Eu preciso falar com você. Posso? Posso? Tá, vou descer. Vou com discrição, não quero que minha mãe veja e vou lá falar com ele. Sabe, de pijama e tal. Beleza. Você abre a porta e tá lá o Victor. A pé, Victor? Não, tô a pé. Vou caminhar A essa pé? noite. Beleza. Que isso? Tá doente. Um beijo, Victor. Tá bem, não. Essa prisão aí não fez bem pra ele. Aprendi a humildade na cadeia, aprendi streetwise. Ah, tá bom, hein? Zoe não, Já começou confundindo já. Nossa, Já começou começou, bem. né? Já era, aconteceu no jogo. Você virou e Então, falou Zoe? Não, quer dizer, Ellie? tá, já fez uma careta já. Eu dou uma risadinha assim. Longa história. Eu tava preso com a menina até pouco tempo atrás. Mas eu queria falar uma coisa séria com você. Eu Tá, precisava. tipo, encosta a porta assim, pra ninguém ouvir lá de dentro. Eu sei que isso pode parecer muito estranho o que eu vou falar agora, mas eu fiz um. Bom, aconteceu um monte de coisa. Bom, você me viu, eu fui preso ontem. Eu só quero saber uma coisa. Você matou aquele rapaz? Não. Eu olho nos olhos dela e falo não. Entendi. Você não matou, mas. E o filho do xerife? Você fez mesmo aquilo? O quê? Ah, não se faça de besta. Você sabe do que eu tô falando. Depende. Você tá perguntando se eu fiz o que as pessoas dizem que eu fiz sobre as fotos da mãe dele? Porque você fez outra coisa além disso? Não. Mas sim, eu fiz. É verdade. E eu tô te falando isso por um motivo. Eu podia mentir para você e você não ia ter como saber a verdade. Mas eu tô te falando a verdade agora porque eu não sei muito bem por quê, mas desde que eu conheci você, eu tenho sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: o que eu fiz com ele foi errado. E hoje eu sei disso. Na época eu não sabia. Eu vim aqui te falar que eu vim aqui para te agradecer porque hoje eu sinto que eu fiz uma coisa boa. Isso não é uma coisa que eu faço todo dia. E o que me inspira a fazer isso, é o que tem me inspirado. Tudo isso aconteceu desde que eu conheci você. E isso é importante. Tá, ela fica meio sem reação, sabe? Ela tira essa máscara de durona, de irritada e tal. Então vamos rolar o Turn Someone On pela sinceridade do Vitor. Vamos Ixi. lá. Temos 12. É ele que escolhe, né? Stream direto, né? Ah, ganhei uma string direto. Deixa eu só marcar que você ganhou uma stream em cima de mim. Deixa eu anotar essa string. Já tá com 5. Ah, tá complicado. Caramba. O que eu tenho no Caim, o Victor tem na L. O rolo que tá Eu aí. preciso te contar uma coisa sobre mim que talvez vai mudar muito a sua maneira de ver o mundo, mas ainda não é a hora. Eu só quero te falar que você faz de mim uma pessoa melhor. Aí eu vou chegar muito perto dela, assim, pegar a mão dela, né? E é por isso que. E é justamente por isso que eu acho que a gente tem que. Eu quero fazer isso direito. Ellie, você quer sair e jantar comigo? Ir na date? Ela para um pouco assim, olha meio assim, confusa, não confusa, mas incerta e quase não deixa a palavra sair da boca, mas fala assim. O Victor dá um sorriso. Obrigado. Agora eu vou na hora que eu estiver saindo, né, eu vou dar aquela olhada para trás. Você provavelmente ouviu muitas coisas ruins sobre mim desde que você chegou nessa cidade. E eu vou te falar que a maioria delas é verdade, mas eu quero ser uma pessoa diferente. E aí eu saio. Tá, ela nem fala nada. Fica lá parado, cara de cu. Melhor gif. Tá que eu pariu, hein? Tenso. Tenso demais. Agora eu vou pra Ai, meu casa. Agora Deus. pode passar o dia. Agora vai pra casa. Ah, ele vai pro quarto lá com cara de boba. O Victor vai pra casa no meio do caminho contra um lobisomem e duas pessoas correndo, né? Victor, você está chegando na sua casa, né? Você foi andando para sua casa, né, de volta. É um lugar afastado, então, bom, tem um trecho de floresta, etc. Aquela coisa, o terreno mais afastado na cidade, né? Conforme você vai chegando, você entra no seu passa pelo portão de casa, você tá andando lá e você começa a sentir uma presença estranha, um cheiro estranho. Você olha para o mato e você sabe que tem pessoas ali. Eu consigo discernir mais alguma coisa sobre essas pessoas? Você sabe que são cheiros familiares. Você sabe que um deles é a Zoe. E o outro tá na ponta da língua. Começa com K, termina com I. Eu vou até essas pessoas. Você Nem vai. vou contar isso com um forninho porque eu cantei essa bola. Você chega, né? Você chega ali no mato, né? Vai se embrenhando. E você encontra um ponto numa clareira. E você vê os dois. Eles estão esbaforidos, sujos, né? De terra e tal, a roupa meio rasgada. Mas o que E eles estão diabos ali. aconteceu? E aí a gente descobre o que diabos aconteceu. Zoe e Caim, como vocês chegaram aí? O lobisomem não está com vocês. O que aconteceu? Isso é uma boa história. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Bom, a gente saiu correndo ali, né, dos arredores da delegacia. Junto com o lobo. Acho que nessa hora o A demônio falou polícia alguma coisa começou a pra mim. perseguir vocês. Sim. E eu acho que nessa hora o demônio falou alguma coisa pra mim. É, o demônio falou que vocês precisavam, que tinha um lugar seguro. Vocês precisavam de alguém poderoso para ajudar vocês. E o demônio te intui que tem uma pessoa que você tem que procurar. No caso, o Victor. Victor, ok. E Atrás de abrigo. nossa, eu tava pensando exatamente nisso. Enfim. Aliás, as Aí eu palavras do demônio era: procure aquele seu amigo lá. e eu meio na intuição fui. A gente foi correndo e a gente foi pelo meio do bosque, né? A gente se meou lá com. O lobo ainda tava junto essa hora. E sei, a perseguição apertou. Você lembra, Zoe, o que aconteceu? Eu lembro da gente correndo, eu lembro que eu tava meio inútil porque eu ainda tava assustada. E que eu queria fazer um monte de pergunta, mas que eu achei melhor a gente continuar correndo enquanto isso. Daí que a gente chegou no pedaço do bosque que eu comecei a reconhecer. E daí a gente foi indo sem precisar, assim, não sei se o demônio estava te guiando ou o quê, só sei que a gente de repente chegou perto da dentro do território da casa do Victor. Ah, em determinado momento apertou a perseguição e o lobo, vocês estavam correndo, né? Vocês só viram o lobo dando meia volta Ai, e meu Deus, esse esperando lobo ali. vai me matar mais um policial ainda. Vocês estavam, né? Estavam correndo, vendo aquela coisa, a luz das lanternas, os gritos, os latidos dos cachorros. O lobo parou, né? Virou e ficou esperando, rosnando. E vocês, pá, taca-lhe pau. E chegaram aí. Vocês contam essa história pro Victor. Zoe, Eu. você olha pro Victor, né? E essas emoções todas vão cozinhando dentro de você. Você Eu faz vou uma correr para os somatória braços do que? deles e eu vou começar a chorar no colo dele. E pode rolar o Tensão Manual. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa, se não rolar os dados é macumba da L, hein? Você tá rolando um Thales Samuel não, Victor? É. Beleza. Olha aí, Oito. deu até sorte, Jess. Nesse caso, ele escolhe. Chaz, você escolhe. Quais são as opções mesmo? Se entregar para ela, prometer algo que você pensa que ela quer ou dar uma string para ela. Complicado, hein? Eu consegui 2 pontos nessa sessão. Lembrando que a gente ainda tem uma cena de tapa para acontecer. Damn. Eu só tô olhando a cena, assim, só. Eu vou prometer algo que eu acho que ela quer. E o Então, que você acha que ela quer? eu acho que ela quer ficar segura. Então, quando ela me abraçar e tal, eu vou abraçar de volta e falar: vai ficar tudo bem, eu vou cuidar de você. Olha pra ele assim. Você promete mesmo que vai fazer isso? Ou vai? Tô duvidando de você. Aliás, Caim, quando você escuta, quando você vê ele abraçando ela e falando: ah, eu vou cuidar de você, vai ficar tudo bem, vem alguma coisa assim, uma sensação de déjà vu muito grande para você. Déjà vu? Déjà vu? Na hora que o Caim fala comigo, você promete mesmo? Eu olho para ele com esta cara. Esta cara estava. Esta cara. Já tô abrindo com medinho aqui, E eu falo: eu acho que eu vou ter que ajudar. Afinal de contas, você estragou tudo! Você tem ideia do quanto idiota foi o que você acabou de fazer? Eu tinha tudo sob controle. Eu tinha Ela tinha um álibi, a gente ia soltar ela amanhã, os documentos já estão prontos, a gente ia sair disso ilesos, e você me estoura a cadeia, e você foge da cadeia com essa menina? Você tem ideia do que você fez? Como é que eu vou justificar isso agora? Você tem ideia do que eu precisei abrir mão pra fazer isso acontecer? Você tem ideia do tipo de favor que eu tive que prometer? Então sim, eu vou manter ela segura. Segura como eu tinha feito. Não jogando ela. Como você espera que eu tire ela dessa situação? Ela acabou de fugir da cadeia. Ela vai ser procurada. Você acabou com a vida dessa menina. Eu fico olhando pra ele assim, com os olhos arregalados. A Ellie tacando fogo. Tudo bem. De algum jeito, eu vou consertar isso. De algum jeito, eu vou fazer essa menina voltar a poder ter uma vida mais ou menos normal nessa cidade. E você vai me ajudar em tudo em que eu puder, em que você puder. Estamos entendidos? Minha ideia é ajudar ela. Mais do que você estava fazendo até agora. É mesmo? Mais do que eu tava fazendo até agora? Vamos, a gente não tá seguro aqui. Por favor, venham para a minha humilde casa em que, né? Espero que a polícia não resolva bater aqui procurando por eles. Eu sei do que a Zoe tinha sido incriminada lá nos papéis e tal, ou não? Se você sabe, É. não, você não sabe. Por que você saberia? Não sei. Estou esquecendo alguma coisa? Não, né? Acho que não teve nenhuma cena que Eu deixou não entender que entendi. você sabia, né? A única pessoa que sabe é a Zoe. Eu Não. acabei de falar uma coisa totalmente diferente do que ela ouviu, né? É verdade. É. Bom, vocês vão entrando, né, na casa. Uhum. E assim que vocês chegam, né? É aquela coisa, abre o portão, aí para a porta, você vai entrando com ela. E no corredor vem o Ramírez, né? Ah, jovem mestre, então finalmente posso mandar os papéis, Ramírez, desfazer temos um a problema. nossa vez de incriminando a menina, é isso mesmo? Temos um problema. Aí ele olha para você e Que fala, é? pô. O advogado falou isso? É, ele falou assim, ah, então já podemos mandar o papel, desfazer aquela coisa de incriminar ela. Eu Eu olho viro para pra ele ele e falo assim. assim. Fico com uma cara tipo. Victor! Victor, depois de tudo que a gente passou, você me dá uma dessas? Como pode? Como você pode ser assim? Presta atenção no desfazendo que ele acabou de falar. Eu tô assim, você o quê? Depois de gritar daquele jeito ali? Você acha que você pode falar alguma coisa? É assim? Eu acho que eu posso. Porque vocês não têm ideia de com que vocês estavam mexendo. Não foi escolha minha essa ideia de incriminar. Sabe de uma coisa? Eu podia ter ligado um foda-se tremendo, deixado essa menina deixando a Zoe apodrecer na cadeia, pegar o meu jatinho e ir sofrer em Paris. Eu fiz isso? Não. Eu fiz um acordo com o demônio pra poder impedir que isso acontecesse. Daí o desfazer. E você estragou tudo. Acontece, meu caro Ramírez, que este. De alguma maneira, esse cidadão. Esse. Fez com que ela fugisse da cadeia. E o único lugar que ela tem para se esconder no momento é aqui. Mas E o aí, nós Ramírez temos o dá aquela álibi. olhada. Ele olha assim, ele. Ou. Oh. Dá aquela respirada, né? Funda. É. Senhor, você vê que ele. Um minuto, por favor. Ele vai chamando você, sabe, aqui pra conversar. Ele vai se aproximando, assim, tentando falar assim. O senhor tem certeza mesmo que é uma boa ideia? A situação acabou de se complicar consideravelmente. Certamente. Nós ainda podemos deixar ela lá. O primeiro documento já foi enviado. Não, isso não vai acontecer. Certamente isso não é uma boa ideia. E eu ainda tenho 6 dias. Nós temos mais 6 dias para dar um jeito nisso. A questão é, eu tenho algumas ideias. Fato, eu vou virar para eles para falar, né? Depois que eu falo, não, isso não vai acontecer. A questão é, eles me contaram a história de como eles fugiram da cadeia? Quando eu Contaram. perguntei o que aconteceu? Então, Isso, aquele flashback foi eles Ah, narrando tá. para você. A questão é, de alguma maneira vocês manipularam um lobisomem pra ajudar vocês? Vocês não, eu tava na minha. Ok. O fato é que você fugiu, você fugiu perante uma porta de cadeia, uma parede de cadeia destruída e um animal que enorme que voltou e combateu os policiais. Eu acho que nós conseguimos vender essa história como sendo você estava lá quietinha, de boa na sua cela, quando o bicho tentou te atacar e você fugiu. Amanhã você. Eu acho que é bem fácil de provar isso, porque provavelmente tem câmeras nas celas e eu não fui facilmente. Câmeras, câmeras, claro, como a gente vai explicar o carrinho? Te puxando pra fora. Galera, vocês já Nem assistiram eu tinha Breaking pensado. Bad? Eu assisti aquela série. Vai ser o jeito, Você gente. falou. Tava em Morrer. medo. É, eu falo, a gente não tinha pensado nessa parte, né? Escuta o demônio, que vacilo. Tá. Ok. Isso ainda pode dar certo. A gente só tem que. Eu não acredito que eu vou dizer isso. A gente só tem que se livrar do circuito interno de segurança da cadeia. Ou eu posso dizer que eu vi o que estava acontecendo e tentei tirar ela dali, porque aquela criatura era um perigo iminente à vida dela. Óbvio. Todo mundo vai acreditar nisso. Eu estava fazendo uma caminhada noturna no muro traseiro da cadeia. Exatamente. Eu acho mais fácil a gente. A história da lição de casa colou, eu só queria dizer isso. Eu acho mais plausível a gente se livrar das câmeras do que qualquer outra coisa. E eu acho que eu sei como fazer isso. Então, esse é o plano. Como é que a gente vai confiar em você? Como é que a gente vai confiar em mim? Como é que a Se gente você vai confiar? ficar Por que não cabeça fui eu pra. que colocou a gente nessa cagada? Claro que foi! Really? Você e Como? ela! A Zoe tá Você e sentada no ela! chão fazendo todos os facepalms do mundo. Todos. Acho duplo facepalm, né? Eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça de achar que a gente ia conseguir ajuda com você. Você tem uma ideia melhor? Por favor, qual é o seu plano, garotinho? Você vai comandar outro lobisomem pra, não sei, matar todo o departamento de polícia? Isso provavelmente vai funcionar. Você escuta na sua cabeça, se você quiser. Eita! Acho que o Victor é peixe pequeno perto desse menino. Assumo. Não, não é essa a minha ideia. Eu não quero matar a cidade inteira. Ótimo. Então você vai me ajudar a assumir com essas fitas. Aí a gente consegue vender a história de que a pobre Zoe é uma vítima. O que ela é. O que eu sou? E sobre você poder confiar em mim ou não, eu vou ser muito claro. Você não tem escolha. A única chance que que vocês dois têm de sair dessas merda e ainda conseguir ir pra escola amanhã, sou eu. Espero que vocês se lembrem disso. Agora vamos, é Zoe. Você acha que você está falando com quem? Caramba! O Caim tá pego, velho. Caí tá on fire. Mas eu vou confiar em você agora. Ótimo. Ele só quis se autoafirmar ali, né? Pô, Eu tinha necessidade de falar isso. Meu nome. Vou fazer porque eu quis, não é porque você mandou. Exatamente. Nadinho, o caralho. Meu nome é pequeno. Exatamente. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Isso tem que ser o tempo disso tem que ser bom. A Zoe não pode ficar fugida a tempo demais, porque, né, isso vai ser um problema, ainda mais depois que o lobo parou de persegui-la. Então, assim que a gente tiver com as fitas, você se entrega. Hã? Não! Não! Não! Não! Não! Não! Eu não vou me entregar, não. O que vai acontecer é a gente vai dar uns arranhão na minha cara e aí eu vou aparecer desacordada em algum lugar dessa cidade e aí eu vou fazer um escândalo, vou chorar, vou alegar insanidade. Eu não vou ficar mais nenhum dia, nem caralho de cela nenhuma. Isso é actually uma ótima ideia. Eu devia ter pensado nisso primeiro. Eu olho pro cara e, viu? Isso se chama pensar sobre o então, problema. Faça o que você tem que fazer. Eu já não tenho mais. Tá, ok. Estou exausta. É, Ramírez, ajuda ela com o que ela precisar. Se ela precisar ser deixada em algum lugar na cidade, e afins. Tá todo mundo aqui? Aí você vê que ele para assim olhando. Ele, sim, senhora. Aí ele meio que, né, pega. Quanto à violência? Fica encarando ele assim. Fica olhando pra. Ele olha direto pro Victor, né? Eu olho pro. Mas assim, ele fala matter of fact, assim, né? Uhum. Quanto à violência? Eu olho pra Zoe. E quanta violência é o seu corpo? Uns hematomas, uns arranhões profundos, não mais do que isso, né? Tudo bem, como a gente vai fazer isso? Aí você vê que o Ramiz dá um passo à frente. Vai indo, sabe, andando em direção a ela, só aguardando você falar que pode, né? Eu tô aguardando ela. Eu, tipo, levanto as mãos e deixo elas cair assim, sabe? Ok. Aí você deixa cair, ele vira um tapa na sua cara. Tal! Aquele beat slap de costa de mão. É, mas assim, você vai ao chão, né? A menina cai que nem um saco de batata. Por mim, aí já você vê que ele olha assim. É, você vê que ele olha assim um pouco, né? Tipo, um pouco menos de força, eu imagino. E aí ele pega e dá mais uns tapas na cara dela. Então agora vem comigo, Caim. Eu, antes de sair, eu dou aquela... O Caim está se realizando. Né? Tô aqui torcendo. Antes de sair, eu dou aquela... Eu troco de roupa, eu tento ficar mais... disfarçado, sabe? Mas, eu queria fazer uma pergunta. Assim, eu olho pro meu braço, como é que estão as cicatrizes daquele outro dia que o lobo me atacou? Não, já curou. Já curou, não tem nenhuma marca. Não. Tá bom. Beleza. Tá, ok. Então a gente não vai poder usar os meus carros, que eu não posso ser visto perto do negócio. Aí eu pego, tipo, um boné, um hood, um óculos escuro, várias coisas pra mascarar minhas feições. Né? E o Caim vai te cair. Aí no meio do caminho eu viro pra ele, ó. Então, a minha ideia é o seguinte, agora eu tô falando sério, pra isso funcionar, a gente tem que trabalhar juntos. Eu sei o que você pensa de mim, e você sabe. Você ainda não descobriu tudo o que eu penso de você. Mas o fato é que a gente precisa trabalhar juntos, senão isso não vai dar certo. Ok? Eu estendo a mão, trégua. Eu estendo a minha mão, trégua. E nessa hora, de novo, eu tenho uma sensação de déjà vu. Beleza. Ok, tudo bem. A minha ideia é o seguinte: você vai poder provavelmente entrar na. Você não tem ligação com nada disso. Entra. Vê o que você acha dessa ideia. Você entra na estação de polícia, você tenta. Você entra na estação de polícia, você descobre o que. O que. Como, sobre a desculpa de que você ficou sabendo o que aconteceu, que você ouviu, né, comoções, sirenes e tal, foi ver se a Zoe estava bem. E aí, eu não sei exatamente que poder que você tem, mas claramente você não é normal. Mas eu não sei exatamente que poder que você tem para poder compelir um lobisomem dessa maneira. Mas seja lá o que for, você usa algo parecido para tentar destruir, para tentar obter as fitas. Se isso falhar, você me manda uma mensagem e eu vou usar o meu meio. Só que o meu meio é muito mais arriscado. Estamos de acordo? Ok. Então tudo bem, vamos até lá. E aí, vamos. Beleza. Bom, beleza. A Zoe vai ficar... Oi? Não, não sou eu. Diga. Eu tô desacordada. Zoe já tá fazendo essa parte do estou desacordada. Tá lá. Falecida. Beleza. Bom, você chega na delegacia, a delegacia tá bem vazia mesmo, tem só um guarda lá, e é isso, sem muitas coisas, parece que tá todo mundo fora. Mas durante, quando vocês estavam indo lá, durante o caminho, vocês viram carros de polícia passando e tal, vocês tiveram que dar uma escondida às vezes... Então o pessoal tá na caçada ainda. Eu olho assim, então... Tá, é só ele na Só tem um policial ali na frente, né? Isso. Eu entro meio esbaforido, assim, meio ofegante. E voltei a dizer, policial, policial. Aí você vê que ele olha assim, o que foi, garoto? O que que aconteceu aqui? Eu ouvi um barulho, eu tava ali na lanchonete, o genérico, sabe? E a gente ouviu um barulho. A Zoe tá bem? Eu sei que ela tá aqui. Você vê que ele, não, ela está bem, não é nada demais, não. Volte para sua casa. Mas ela tá bem? Tá bem mesmo? Ninguém se machucou? Ela está bem, garoto, ela está bem, mas já está tarde, volte para casa. Mas e os carros na rua? Você vê que ele dá aquela olhada assim e Ou mais fala. de andando de perguntas, assim. Deita, vai passar. Só levanta a mão. Garoto, por favor, nós estamos ocupados aqui, tudo bem? Eu estou vendo que você está bem, você só tem algumas perguntas. Volte amanhã, a gente vai responder. Agora vá para casa. Tá certo. Muito obrigada, policial. E eu saio pela porta e saio do lado de fora e falo assim, eu preciso pegar as fitas. Quando eu tô Tem como observando. eu rolar um gaze para tentar achar a localização, fazer alguma coisa, uma viagem assim? Só um detalhe, Vitor. Eu tô observando de longe, né, o Caim muito atentamente, porque eu quero tentar descobrir como ele faz o que ele faz, sabe? Entendi, entendi. Então, tô de olho pra. Por isso que eu falei pra ele na frente. Beleza. Dá pra você rolar um. Você vai rolar um gaze into abyss pra saber o quê? Na verdade, não. Primeiro rola, depois a gente descobre o que você precisa saber. Eu vou ver. Peraí que tá difícil de eu. Como você comunga. Como é que é o negócio que o pessoal falou? Você fuça no abismo. Eu que falei, eu vou fuçar Aí no você abismo. usou o negócio errado. É, não, é que eu tava tentando mudar de lugar o botão porque eu não tava conseguindo. Mas é o mesmo bônus? Mais um? Hã? 13! Ok. Porra! Por que não, né? Escolha dois. As visões são lúcidas e detalhadas. As visões mostram o que você precisa fazer. Ou você dá carry on forward. Ou as visões podem te curar, resolver, remover uma condição. As vezes podem mostrar o que eu tenho que fazer? Pode Sim. mostrar o que você tem que fazer. Onde estão as fitas? Como é que eu consigo chegar até lá para eu bolar um plano? Sim. Tá bom, então É, as é isso visões aí. conseguem mostrar. Vai ser essa? Você É, pode escolher isso. mais um. Você pode. Vai pegar o Ah, quê? foi. Mais um pro. É. Carry on. Carry on forward? Isso. Então, beleza. As visões que você tem. Primeiro, como é que você comunga com o abismo? Como é que você fuça nas trevas? Como é que você fuça nas trevas? Eu paro assim é relativamente Eu acho simples, que você acho. ganhou um ponto de XP, não foi? Ganhei um XP. Tá. E aí? Eu fecho os meus olhos e me concentro assim. Eu chamo aí pela E criatura. você fica mais esquecido, fica só de olhos fechados e concentrado. Beleza. Você faz isso e você vê na sua cabeça, né, a direção que você teria que tomar entrando pela porta e passando pelo guarda, onde que seria o local da câmera, né? E na sua mente é simples. É só você chegar lá e falar que você viu uma criatura estranha, descrever o lobo, porque ninguém mais sabe como é que é, né? Ninguém mais viu. E falar que você viu longe. O guarda vai acreditar e vai sair de perto. Tá certo, assim, eu abro os olhos, assim, parece que é como se eu tivesse tomado um choque, uma coisa assim, né? Eu me agacho um pouco, respiro fundo, me levanto e olho de volta para a delegacia e entro mais uma vez. Beleza, e aí? Aí eu. Você de novo? Seu policial, eu tenho uma coisa para contar. O que foi, garoto? Eu tô preocupado com as outras porque na verdade eu vi. Aí eu vou me aproximando dele, assim, eu vi uma criatura, assim, muito estranha. Alguém tá o telefone tocando aí? Não. Aqui não. Não. Não? Ah, nossa, Foi alguém qualquer? tava me... Não, esquece, foi aqui. Alguém tava me chamando no... No Skype. Né, não no Skype, no, na Steam. Porra. Continue. Eu É. saí aqui da Steam. E aí você faz o quê? Olhando para os lados, assim, parecendo estar bem assustado. Assim. Tem uma criatura muito estranha que passou ali. E no caminho, eu acho que eu vi ela correndo para outra direção. E eu começo a descrever a criatura. Assim. Beleza, Deve ter ele 2, 3 metros de compra a sua. altura, pelos, garras e. Aí você vê que ele pega assim, né? Pinto. Sabe? Saca a arma, carrega. Ele fica aqui, garoto. Não é seguro lá fora. Vitória. Você vai É ele, pegar tá de as. fora? Ah, ele sai. O caminho tá livre para você pegar. O resto é bem tranquilo. Você pega as fitas e sai com relativa facilidade. O Victor, você vê ele chegando. O policial ou quem é? Ele pegou as fitas? Pegou as fitas. Tá, falei, ok, me dá aqui. Eu fico meio assim, eu. Tá certo. É, sabe, eu tenho técnica, eu tenho equipamento para me livrar disso de uma maneira melhor do que jogar no lixo. Agora. Que não envolve me incriminar, eu espero. Você não confia em mim? I'm hurt. Você tá magoado. Tá Eu tô bom. tão feliz que eu tô desacordada. Falei. Além do que, Caim, eu não tenho nenhum interesse em arrumar briga com uma pessoa que pode fazer o que você pode fazer. Nossa, Caim, é verdade. Eu dou aquele braço, jogo o braço assim por cima do ombro dele. Eu acho que nós começamos com o pé esquerdo. A gente não precisa ter esse antagonismo todo, macho alfa e tudo mais, sabe? Isso não é necessário pra nossa relação. Eu tô profundamente desconfiado dele. E aí, o que você sugere, então? Ué, eu sugiro que a gente deixe de se bicar a todo momento. A questão é muito simples. Você deixa ela em paz para seguir, seja lá o que for que ela queira no coraçãozinho dela. E note, eu não estou falando deixa ela para mim. Deixa ela escolher. E tudo bem. Ah, sim, e mais uma coisa. Ela comentou o que você fez com ela. Eu espero que. Eu não. E eu achei um pouco esquisito, sabe? Você não me parece o tipo de cara que ia partir para esse tipo de. Sabe? Mas eu entendo como é perder o controle de vez em quando. Então, é isso. Você deixa ela em paz, deixa ela quieta para escolher o que ela quiser, e a gente pode continuar suas vidas numa boa. Eu vi assim falar, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. É, ele tem. Aliás, ela deve ficar bem longe de tudo isso que está acontecendo. Eu também acho. E eu vou proteger ela a todo custo. Acho fantástico. Desde que você não ponha na sua linda cabecinha que você tem que proteger ela de mim. Se você foi uma ameaça para ela, pode apostar. Ah, nunca. Você está se provando uma ameaça para Zoe, por exemplo. Estou me provando uma ameaça? Eu resolvi esse problema? Você ia incriminar ela. Ah, O você. seu advogado lá A minha mãe falou. psicótica ia incriminar ela. E sério, você não quer saber como é que é a minha mãe. É um negócio meio complicado. Mas vamos ver. Ah, sua mãe. Vamos, é sério, a minha mãe é uma pessoa fria, calculista, imoral, sem sentimentos. E eu sei que parece que eu tô falando de mim, mas não é. Mas nós somos muito diferentes, ok? Então. Foi ideia dela, e assim que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, eu dei um jeito de reverter a situação. E acredite, o preço que eu paguei por isso foi caro. É? Qual que vai ser o preço? Aí já é um pouquinho demais. Eu ainda não confio tanto em você, mas a gente pode chegar lá. É isso que eu tô falando. Eu acho que nós não precisamos ser inimigos nesse momento, até porque, se eu estou certo, eu acho que nós vamos ter todos nós, no sentido, sabe, que somos diferentes do normal, vamos ter um inimigo muito pior que a gente vai precisar lidar. Eu vou andando e Vitor? Não, Oi, Victor. oi, eu tô aqui, eu tô aqui. É, sensação do déjà vu, assim, como é que tá agora, assim? Dá um. É, você teve momentos que você teve ela, mas só. Eu tô meio assim. Eu fico Beleza. encarando ele E assim. aí. Tudo isso é porque. É sério, o que que você tem contra mim? Tudo isso foi por causa daquele dia na minha capela? Desculpa, cara. Eu achei que você gostava dessas coisas. Sabe? Você tem um jeito um pouco. Sabe? É difícil olhar pra você e pensar hétero. Desculpa, desculpa se eu fui muito, muito exagerado, mas você pareceu que estava gostando. Então, se é isso o problema, foi mal. Eu não sei se eu tenho a sensação de que eu te conheço de algum lugar. Acho difícil, né? Sei. Não sei. Vamos dizer que eu tô por aí faz um tempo, mas nessa cidade eu acho que é difícil. Mas é sério, Caim. Agora eu fico mais sério. É sério, Caim. Eu não quero brigar com você. Eu também não quero brigar com você. Mas. Então chega demais. Pra que mais? Mais, mais. Ó, Eu amanhã. não confio em você. É tudo bem, eu também não confio em mim, eu também não confio em você. Na verdade, tem pouquíssimas pessoas que eu confio nessa cidade. Se tiver alguma, talvez tenha uma. Mas isso é tudo bem, desconfiança mútua faz parte do dia a dia. Mas a gente não precisa se odiar. Eu com os homens assim, suave. Tá bom. Viu? É isso aí. Agora eu vou para casa. Eu acho que é melhor você ir para sua, sei lá, para onde você quiser ir. E a gente se vê amanhã na escola. Porque, graças ao que foi feito, a gente vai poder ir para a escola amanhã. Tá certo. Beleza. Então, Então cada um vai para sua casa. isso. Ah, aproveita e pega o número do meu celular, porque se surgir alguma coisa que você precisa falar comigo sobre o que aconteceu, ou, enfim. Aí eu passo para ele o número. Beleza. E, só que na hora que eu estivesse despedindo, sabe, eu só dou uma olhada para trás assim e na hora que começar a ir um para cada lado, eu dou uma apertada na bunda do Caim e falo, mas que é uma pena, Cara, eu fico. puta, não, essa é Tá a cena do escuro, mas. corte, essa é a cena do corte. Frente a Desculpa. isso, eu sou obrigado a falar. Para mim, a gente para essa sessão aqui. Olha só, uma sessão que não terminou com um Forninhos. deu merda foda. É, a gente passou a sessão inteira consertando outras merdas. A gente passou a sessão inteira Não deu tentando merda foda segurar os porque forninhos, né? foi vocês, né, que foi lá e teve que explodir, teve uma parede explodir, uma pessoa sair te arrastar, um lobisomem, não teve nada. Pra vocês foi ótimo mesmo, viu? Sessão que terminou com um clima um pouco melhor do que as demais. Parece aquele É, esse momento episódio de. acabou com a esperança. Daí amanhã a gente, na semana que vem, destrói toda a esperança de novo. Isso parece aquele momento no seriado, sabe? Que todo mundo resolve. Que, tipo, a galera resolve os problemas imediatos. E aí tem aquela. Na última cena do episódio tem aquela pontinha do tipo. Sei lá, aparece o Gabriel falando: É, então agora o plano vai pra fase 2. E aí tudo fode de novo, tá ligado? É. Vamos lá para as cenas do próximo Saiu tudo como capítulo? esperado. É tipo isso. Lembrando que o próximo episódio é o Show do John Capella. show do Tim Tim Capello. Capella. Ah, yes! Então, vou deixar uma música um pouco mais animada para empolgar a gente para essa próxima. Reboladinha com saxofone e corrente no pescoço. Eu vou escrever a fanfic Caim Victor só para esquecer minhas dores. Tá lá, né? No quarto de hóspedes, escrevendo fanfic. Beleza? Beleza. Música tocando aí? Sim. E aí, quem tiver uma cena pode narrar. Tô pensando aqui. Tá, vou narrar a mim então. Então narre. A Ellie assim, indo até o. a cozinha, né? Abrindo a geladeira e pegando aquela garrafa de leite. Uhum. Quando ela se vira, ela solta a garrafa, quebra no chão e ela fala: Nathan, corta aí. Porra! Eita! Introduzindo personagens novos. Nathan. Ok, quem mais? Eu. A Fábio. Zoe numa cama de hospital, o pai dela e a delegada, e ela chorando, desesperada, e falando que ela não sabe o que aconteceu, e que ela... E aí ela desindica assim, a história, certo, que eles tinham conversado. Beleza. Quem mais? Eu tô olhando pro Victor com uma cara de como se eu tivesse visto um fantasma. Falo assim: Victor Ferdinand, por que você tem a cara dele? Cortei. A minha vai ser no show do Tim Capello, uma rodinha assim, a Ellie caída no chão com, sei lá, a perna dela sangrando, alguma coisa assim. O Victor olhando pro Caim com as presas pra fora, dizendo: pelo amor de Deus, tira ela daqui. Então a minha cena é o Gabriel andando num cemitério e ele fala: então eles querem um Halloween? Nossa. E aí ele olha assim e fala: Rise! Tá, e pai, a terra treme. Ah, que e uma mão, um braço carcomido se estoura da terra, se erguendo. Semana que vem eu vou trazer um vídeo de vaselina. Apocalipse. Beleza. Zumbi em... especial de Halloween. Exato. Papo pós-jogo. Então, Vitor, eu peguei 5 XP nessa aventura também. Caralho, eu não fiz nenhuma rolagem nessa. Eu não fiz nenhuma rolagem. Cara, é que foi muita rolagem, velho. Só não esquece que, tipo, na mesma cena só pode ir um. Wait? É? É, só XP, né? XP. Só pode um XP por cena. Mesmo você rolar 10 vezes as paradas de... Não sabia, agora não sei como é que ficou o cálculo. Porque você não lembrava de... Eu não sei, teve coisa que você ganhou mais de 1%? É, né? Só tô avisando. Não, eu não sei também. Você ganhou da professora, por exemplo, né? Sim, não, eu tava contando os 2 XP na cena da professora. Ah, então conta um só. Então eu acho que é só essa também, né? É, eu também acho que não teve outra, não. Acho que foi só essa. Então ficou faltando um XP. Pior é que eu fiz essa cena do último capítulo porque eu ia pegar a Hunger do Gol. Mas na próxima, antes disso acontecer, dava pra você pegar tranquilo. Verdade. Dá tempo. Beleza, e aí, o que vocês acharam? E depois eu quero falar com você sobre essa parte do Hunger. Porque a minha ideia, Victor, é que como eu vou entrar pro Vampire Cottery, parte do ritual vai ser despertar o Vampire Hunger em mim. Entendi, beleza. Eu fico com tanto medo pela Zoe que só pode ser uma boa história, porque parece que é comigo. Muito medo. Não, tá muito legal a história, tá muito interessante. Esse foi um episódio interessante que a gente só ficou cuidando das... Administrando as merdas. Esse foi parte 1 e 2, né? Esse foi a parte 2 do episódio anterior, praticamente. Verdade, né? A gente conseguiu encerrar meio que o arco da. Um episódio especial, assim. O arco da prisão. Sim. E ainda mas ao mesmo tempo que foram introduzidas novas ameaças, com o Gabriel ensinando a matemática do capeta pra Ellie, com as armas vistas, com o diálogo dele falando do pai do Zack, falando: não, vou. Preso não é bom bastante, vou foder esse moleque, e as armas vistas, com a mãe do Victor mandando: ah, vai chegar alguém para te ajudar na cidade, que vai ser um NPC novo. Várias coisas aconteceram para dar pano pra manga para as próximas. Pro drama continuar. O drama continuar. Aí, a gente tinha até conversado com o Victor de um outro NPC, né? Vamos já ver. Tinha até. Vamos ver se na próxima sessão aparece. Nossa, vou colocar ele aqui na legal. Lista. Sim, coloque. Beleza. Ah, agora foi bem legal, né? Porque o Caim agora meio que despertou, né, os poderes dele. E jogar com o Infernal é muito engraçado. E é engraçado porque antes ele era, tipo, todo assim, não sabia muito o que falar, e aí agora ele não fica intimidado nem pelo Victor, sabe? Ele, tipo, fica peitando o Victor. O que eu acho que é excelente, tem tudo a ver com a ideia do Infernal. É com a coisa do bicho tá despertando e tal. Não, e não só, porque ele pode ficar. Ele pode ficar todo paquetão, porque ele é foda. Só que na hora que isso aí estourar de volta na cara dele, o quanto disposto ele vai estar a usar esse poder de novo pra voltar a ser paquetão depois? Isso que é interessante. Então, né? O tá muito ele, próximo. Uhum. O quanto ele tá disposto a isso nas últimas décadas, na verdade, né? É bem legal. E é muito engraçado jogar no final, porque você vai fazer as coisas meio a caralho, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou lá e faço. Vai lá. Tô vendo que arranca dá. Esse negócio aí pra mim que eu faço. Vai causando, assim, é muito bom. É muito divertido demais. Eu achei legal que fica. Não, mas eu achei legal porque isso tem, é trope do gênero. Note que qualquer seriado de parada adolescente é sempre assim. Eles têm várias. São dois elementos. O primeiro é: tem várias plots que não levam a lugar nenhum. De fato. Isso é super comum. Então, não, toda a plot aqui do advogado, disso aqui, foge da cadeia. E, tipo, não, a plot muda tudo. Então aquela plot toda é meio inútil. Ah, não, que a isso aquelas reviravoltas, né? Exato. Que, aquela coisa, mas não tinha essa história também? Ah, tinha, mas ninguém se importa. Então, dane-se, nunca mais falou. Mas não deu público, tava sabendo, né? Disso, né? Então, esse é um trope do gênero. E o outro trope do gênero é que o fato é que todo seriado de horror adolescente se resolvia com uma boa conversa. Então, se as pessoas sentassem pra conversar antes de fazer as coisas, dava tudo certo. Vamos combinar um negócio aqui, né? Exato. Pode. Mas não, como isso não acontece, aí dá essas merdas de: tá, ah, vai sair da cadeia numa boa, estoura a cadeia, Breaking Bad, por aí. Nossa senhora. Beleza. Aí só a gente... digo que a gente precisa convencer mais alguém a jogar e convencer o cara a jogar de Chosen pra gente poder matar o Gabriel. Não, se o problema é esse, eu chamo meu irmão, ele joga facilmente. Eu sei que teve uma hora só a Jess me perguntando: você tem certeza que a gente consegue enfrentar esse NPC? Nenhuma? Meu Nenhuma Deus, certeza. Esse cara é muito overpower, gente. O que a gente vai fazer? A menos que se junte todo mundo. A o gente... demônio do Caim, a mãe do Victor, a família inteira. Não, do mas sempre assim. Depois... Se seguir a tradição de Teen Wolf, vocês vão resolver de uma maneira boçalmente fácil. Não, Teen Wolf ou de Vampire Diaries. Cara, mas... Zoe vai achar uma magia ancestral. Secreta. Quando chegar a hora de enfrentar, ele não vai ser tão picudo assim. Vai ser aquela coisa, ele consegue fazer várias paradas que ele depois nunca vai usar no confronto mano a mano. No confronto final. E vai ser uma coisa tipo: ele é invencível, ele não pode ser derrotado, exceto for his one weakness, que é essa tampa de caneta Bic que foi usada pra limpar a unha do primeiro aluno dele, uma porra assim. Então. Ai, ai. E aí tem toda a briga pelo MacGuffin, o MacGuffin vai e volta, não sei o que, é normal. Normal, normal, tá dentro do trope. Beleza? Beleza. Encerra aí a gravação, Chess. Oh, ok.